Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, avisar que aquele pedido que eu fiz sobre a declaração das doações na semana passada vai ter que ficar sem efeito, porque algumas pessoas, poucas, apresentaram algumas objeções. E, neste caso, basta uma pessoa declarar o contrário que a coisa não funciona. Cria-se uma contradição. Eu acho que não foi nada por má vontade, as pessoas fizeram algumas considerações sérias, mas eu acho que elas estão enganadas, porque todas as contribuições serão declaradas no, na, para a Receita Federal Brasileira e entrarão normalmente, vamos dizer, como contribuições do curso. Só aqui nos Estados Unidos é que entrariam como doações, porque pela lei americana basta a fonte pagadora declarar que é uma doação, acabou, não tem mais conversa. Não importa, vamos dizer, os meios administrativos pelos quais a doação foi feita. Mas, segundo me informaram, a lei brasileira é diferente. Na verdade, isso não faria diferença alguma, porque tudo aí não será declarado como doação, e sim como contribuição, mensalidade do curso. Isso aí é só porque o imposto de renda brasileiro, ele vence depois do americano. Então, embora a Receita Federal Americana devolva tudo o que você pagou num outro país, vai haver um ano de diferença, porque tudo aqui só poderá ser declarado um ano depois. Então vai ficar aquele dinheiro retido durante um ano e isso, evidentemente, vai fazer muita diferença no meu bolso. Era só por isso que eu estava pedindo. Mas como tem quatro ou cinco pessoas que apresentaram objeções e basta uma para travar o sistema inteiro, então fica o dito por não dito. Mas eu vou pedir um outro favor a vocês, que cada um envie, não ao meu e-mail, mas ao e-mail do Seminário de Filosofia, uma mensagem dizendo assim: declaro que no ano tal paguei ao senhor Olavo de Carvalho a quantia tal em mensalidades do Seminário de Filosofia. Tá? Então façam as contas de quanto pagaram e enviem para o Seminário de Filosofia, para o e-mail do Silvio Grimaldo. Né? Como é o e-mail dele? silviogrimaldo@gmail.com. Então, declaro que no ano tal paguei ao senhor Olavo de Carvalho a quantia tal em mensalidades do Seminário de Filosofia. Ponto final, assinado, seu fulano, ou dona fulano. O senhor pediu para mandar para outro e-mail. Ah, peraí, não é este e-mail, não. contato@seminariodefilosofia.org. É para enviar para o seguinte e-mail, contato@seminariodefilosofia.org. Por favor, enviem o quanto antes, tá bom? Em segundo lugar, eu queria. Espera aí, deixa eu desligar um negócio aqui que eu estou ouvindo a minha própria voz. E já disse, eu não estou entre os meus admiradores. Então, vamos lá. Então, quero pedir desculpa novamente a vocês, porque, de novo, o professor Duguin me manteve ocupado durante toda a semana. E eu redigindo a minha próxima intervenção no debate, vocês viram o tamanho da coisa, já está com 66 páginas, por causa daquela famosa regra de que o erro e a mentira podem se enunciar de maneira mais compacta do que a sua refutação. Né? E o professor Duguin, em matéria de besteira compacta, é um verdadeiro artista. Então, me mantive a semana inteira ocupado e, olha, não pude nem sequer abrir, né, a Apologia de Sócrates, nem o Fédon, nem por um minuto. E eu não me atrevo a fazer coisas baseadas somente em dados de memória de texto que eu li 20 anos atrás. Então, eu vou adiar novamente o exame dos textos do texto Platão. Eu creio que a partir da semana que vem já estaremos liberados. E o que eu vou fazer nesta aula, eu vou dar uma prévia para vocês da terceira mensagem. Eu vou lê-la e comentá-la aqui, de maneira que vocês terão o conteúdo do que será publicado lá e mais alguma coisa que depois talvez eu até acrescente se houver tempo. Note bem que as mensagens anterior, a introdução, a segunda mensagem, mais esta, em nenhum momento eu entrei ainda no exame das doutrinas do professor Duguin. Nada, nada, nada. Né? Tudo isso aqui é só a discussão daquele ponto, quais são as forças que estão, vamos dizer, agindo no mundo, cenário histórico presente, e qual é o papel dos Estados Unidos dentro desse cenário. É só isso que nós estamos discutindo. Eu não estou ainda discutindo as teorias do professor Duguin sobre o atlantismo e o eurasismo. Sobre sociedade orgânica, sociedade tradicional, nada disso. Nem entrei no assunto ainda. E eu pretendo entrar. Se não der para entrar durante o debate, eu agora decidi que eu vou continuar com a história. Quando terminar o debate, ainda vou continuar escrevendo a respeito, porque isso aqui é de uma importância extraordinária, pelo fato de que estas ideias estão inspirando o governo de uma das nações mais poderosas do mundo. E elas a inspiram exatamente no sentido de uma guerra mundial. Eu quero, o que o sujeito pretende é nada menos que isto. De modo que é nossa estrita obrigação, pelo menos eu sinto que é minha estrita obrigação, fazer o possível para esclarecer as pessoas quanto a isso e quanto aos riscos envolvidos nesta brincadeira. Esse sujeito conseguiu inventar uma coisa que é ainda pior do que o comunismo, né, que é o que o Nyquist chamou é o bolchevismo de direita. E não são apenas ideias, são ideias que já se encarnam num esquema de poder fundado numa força militar e econômica monstruosa, e não são planos para o futuro, são coisas que já estão em plena execução, de algum modo, de maneira que, mais dia menos dia, nós veremos o resultado histórico disso e aí haverá choro e ranger de dentes. Então, e esta oportunidade que o debate me deu de examinar as ideias do homem com mais atenção me deixou ainda mais alarmado quanto à coisa. Então, esta mensagem que eu vou ler para vocês, ler e comentar aqui, não sei se vai dar para comentá-la inteira, mas pelo menos alguns pedaços, ela nos dá uma ideia não ainda da doutrina do Duguin, mas da forma mentis deste cidadão que é considerado hoje o pensador russo mais importante e influente. Então, vamos lá. O que respondeu o professor Duguin à minha refutação do contraste mecânico entre individualismo e coletivismo? Nada. O que respondeu à minha demonstração de que o sentimento holístico de solidariedade comunitária está mais vivo nos Estados Unidos do que em qualquer país do bloco eurasiano? Nada. À minha comparação entre as maldades respectivas dos Estados Unidos, da Rússia e da China? Nada. As minhas explicações sobre a natureza da ação histórica e a identidade dos verdadeiros agentes da história? Nada. A minha sondagem do conflito estrutural que transforma a Igreja Ortodoxa em instrumento dócil de qualquer projeto imperialista russo? Nada. Ele preferiu fugir de todas as questões decisivas e, simulando dignidade ofendida, sair do palco batendo pezinho como uma prima-dona de cabaré. E ainda diz que o histérico sou eu. De passagem, foi roendo pelas beiradas, tocando em pontos secundários da minha mensagem, aos quais também não respondeu satisfatoriamente, limitando-se a bater no peito, arrotando superioridade e a me atribuir ideias que não tenho, que foram inventadas por ele mesmo, com a finalidade de impugná-las facilmente e cantar vitória numa batalha imaginária. É claro que não vou dar o troco na mesma moeda. Meus dons teatrais são nulos ou desprezíveis, como atestava com a autoridade soberana de ex-aluno de Stanislavski, o grande ator e diretor russo-brasileiro Eugênio Kuznet, ao declarar com razão que eu era o pior aluno do seu curso de teatro, o qual, para grande alívio dele, aliás, frequentei por mera curiosidade, sem nenhum intuito maligno de impor ao público as minhas abomináveis performances. Em compensação, sou um adestrado estudioso e praticante da arte de argumentar, sobre a qual publiquei ao menos 2 livros pioneiros, sem contar uma infinidade de cursos. Como tal, sei o que é um debate, e tenho a certeza de que não é aquilo que o professor Duguin imagina que seja, isto é, uma gesticulação circense destinada a fazê-lo parecer bonzinho e a afivelar no rosto do adversário uma máscara repugnante. Isso é apenas disputa de vaidades, um jogo besta que, para mim, tem tanto interesse quanto uma luta de minhocas por um buraco no solo. O que vou fazer aqui é responder ao professor Duguin ponto por ponto, com a meticulosidade sistemática de quem não quer destruí-lo, mas retirá-lo da turva confusão em que se afoga. Nas linhas que se seguem, cada desconversa escorregadia do professor Duguin será cuidadosamente reconduzida às questões centrais que ele tentou evitar e respondida com franqueza direta, sem poses nem caretas. Para facilitar a leitura, dividi o texto do professor Duguin em 60 parágrafos numerados, incluindo as citações que ele faz da minha segunda mensagem, que aqui reproduzo em letras menores, fazendo a seguir das minhas respostas. A extensão desta mensagem não advém de nenhum prazer erótico que eu sinta em redigir textos compridos, mas do simples fato de que, citando-me a mim próprio pela milésima vez, a mente humana é constituída de tal forma que o erro e a mentira sempre podem ser expressos de maneira mais sucinta do que a sua refutação. Uma única palavra falsa requer muitas para ser desmentida. Então vamos lá. Parágrafo 1. Desapontamento. Então diz o professor Duguin. Para dizer a verdade, estou um pouco desapontado com este debate com o senhor Olavo de Carvalho. Eu pensei que eu ia encontrar nele um representante dos filósofos tradicionalistas brasileiros na linha de René Guénon e Júlio Zévola. Mas acabou se revelando que ele era uma coisa muito diferente e, na verdade, muito esquisita. Só que esquisita ele usa a palavra queer, né, que no inglês americano, pelo menos, tem a conotação de veado, né? Da minha parte, não estou desapontado, respondo eu. Mesmo chamado de queer, um adjetivo cujas conotações o professor Duguin finge ignorar, o Duguin é sempre assim, ele faz uma ofensa terrível, mas velada, de tal modo que, se surpreendido, ele pode dizer, não foi minha intenção. Então, é o difamador tímido. Né? Então, ele faz isso 500 vezes. Toda hora diz uma coisa assim que é terrível, se você presta atenção, é terrível. Mas dita de tal modo que ele sempre pode tirar da reta se pego em flagrante delito. Esse é um dos traços assim, mais notáveis da mente do cidadão. Mesmo chamado de queer, agora é que estou gostando deste debate. Quando meu oponente começa a ficar enfesado, apelando a rotulações pejorativas, blefes descarados e argumentos de autoridade, sem responder praticamente nada à substância do que eu disse, começo a entender que eu tinha até mais razão do que imaginava de início. Fico especialmente feliz quando meu contendor usa palavras que contrastam de tal modo com a sua conduta real que não preciso, para desmenti-lo por completo, senão apelar ao testemunho de suas próprias ações. O professor Duguin é um pregador ostensivo da guerra e do genocídio. Ele confessa que odeia o Ocidente inteiro e que tem por objetivo declarado provocar uma terceira guerra mundial, varrer o Ocidente da face da Terra e instaurar por toda parte algo que ele mesmo define como uma ditadura universal. Ele não diz nada disso no decorrer do debate, porém, isso está muitíssimo bem documentado no livro dele, que chama A Grande Guerra dos Continentes, que é um livro que eu pretendo comentar talvez na última mensagem, ou talvez até depois do debate. Ele já disse que nada o entristece mais do que o fato de Hitler e Stalin não terem se aliado para destruir a França, a Inglaterra e tudo mais que encontrassem pela frente, distribuindo ao universo inteiro os benefícios que já haviam prodigalizado aos internos do Gulag e de Auschwitz. Ele disse isso numa entrevista à revista polonesa Fronda. Eu não leio polonês, mas uma amiga minha teve a amabilidade de me traduzir essa entrevista, e eu vou colocá-la no meu site, por extenso, em inglês, daqui a alguns dias. Quando um homem com essas ideias me chama de agressivo e odiento, não posso senão concluir que estou diante de um exemplo vivo de delírio de interpretação, um dos traços definidores da mentalidade revolucionária, sentindo-me satisfeito como o Dr. Charcot, quando, diante da plateia acadêmica, suas pacientes reagiam exatamente conforme o ponto de psiquiatria clínica que ele desejava ilustrar. Charcot punha as pacientes assim e dizia, quer ver, ela vai reagir de tal, tal, tal maneira. Daí dizia uma coisa, fazia alguma coisa, e a mulher reagia exatamente, né? Eram quase todas mulheres pacientes de histeria, então ele mostrava aquilo dentro da plateia e elas faziam exatamente o que ele esperava que fizesse. Parágrafo 2. Ataques. Daí diz o professor Duguin, Estou também triste com os seus ataques histéricos e agressivos contra o meu país, a minha tradição e eu mesmo pessoalmente. Até respondo eu. Item 1. Não, professor Duguin. Quem atacou o seu país e a sua tradição não fui eu. Foram Lenin e Stalin, que o senhor considera preferíveis a Ronald Reagan e até a Barack Obama. Eu me limitei a dizer o óbvio, que todos os russos que aplaudiram aqueles dois deveriam trabalhar para pagar indenizações aos familiares de suas vítimas. Isso é ofensivo? Ou a justiça foi feita só para os alemães, tendo os russos e chineses um certificado celeste de imunidade? Da sua tradição religiosa, eu também não disse nada que o senhor já não tivesse dito antes, que é uma religião estatal, que tem por chefe o Tsar, ou quem esteja no lugar dele, que, portanto, não pode se expandir para fora de suas fronteiras, senão pela ocupação político-militar de terras estrangeiras. O que é que o senhor tem feito se não demonstrar isso com uma constância notável? Bom, isso é a coisa mais óbvia do mundo, porque se o chefe da religião é o Tsar, é o governante, então, evidentemente, a obediência à igreja pressupõe a obediência ao Tsar. Então, não é tão fácil você aderir à igreja ortodoxa russa como aderir à igreja católica. Você pode aderir à igreja católica em qualquer lugar do mundo e continuar seguindo, governando o seu país. Por quê? Porque o Papa não é um governante civil. Né? Existe uma, vamos dizer, uma superposição e até toda uma dialética entre a autoridade espiritual e o poder temporal, mas eles não se identificam de maneira alguma. Mas se estão absolutamente fundidos, então seguir a autoridade espiritual é a mesma coisa que obedecer ao poder temporal. De modo que, na prática, não há possibilidade de você aderir à Igreja Ortodoxa Russa sem você se tornar, de algum modo, um súdito do Tsar. E é por isto mesmo que a ortodoxia russa jamais se expandiu para fora do território russo. Não tem jeito. Né? Então, isso aí o próprio Duguin disse, e eu também disse. Falei, o que é que tem de ofensivo? Quer dizer, se eu repito o que você disse, eu estou te ofendendo, né? By the way, se o senhor acredita mesmo em holismo e coletivismo, tem de admitir que não faz sentido individualizar as culpas dos políticos, absolvendo ao mesmo tempo a entidade coletiva que lhes deu força e apoio. Ou somos todos indivíduos livres e responsáveis, e neste caso as culpas têm de ser avaliadas indivíduo a indivíduo, mas o senhor considera isso uma abominável ideologia ocidental? Ou então, meu filho, a coletividade cuja alma se projeta e se condensa num Stalin ou no Tsar é culpada dos atos de Stalin e do Tsar? Quer dizer, esse problema da responsabilidade coletiva foi abundantemente discutido no que diz respeito à Alemanha. Tá certo? E chegou-se à conclusão, certa ou errada, de que, de algum modo, a população alemã era responsável pela ascensão do Hitler. Por quê? Porque ela deu apoio total ao Hitler, mesmo depois de saber tudo que o sujeito estava aprontando. A maioria dizia, ah, não sabia, né? Ah, mas não sabia, mas tem obrigação de saber. Tá certo? Então é que nem o pessoal que aqui votou no Barack Obama, né? Eu digo, são vocês que são todos culpados por essa coisa. Nem sempre é uma culpa, vamos dizer, definível juridicamente, mas pode ser uma culpa, vamos dizer, pelo no mínimo, uma culpa moral tem. E se é uma culpa moral, bom, então você não haverá uma penalidade criminal pelo que você fez, mas pelo menos tem que trabalhar como todo mundo para pagar a indenização para as vítimas, você vai ter que fazer. 2. É bem significativa, aliás, a sua escolha da palavra attack em vez de offend or insult, muito mais adequados para designar uma investida meramente verbal. Ele não diz que eu estou insultando, ele diz que eu estou atacando. O professor Duguin prega abertamente a destruição do... parênteses. Lá atrás eu falei delírio de interpretação. Para quem não sabe, o delírio de interpretação é um quadro patológico descrito pelo psiquiatra francês Paul Sérieux em 1909 no livro Les Folies Raisonnantes, As Loucuras Raciocinantes. E o delírio de interpretação se distingue das demais formas delirantes porque ele não comporta perturbações sensoriais. Quer dizer, não é que o sujeito veja coisas. Ele não vê coisas, ele apenas remaneja de maneira mórbida os dados da situação. Mais ou menos como Wilhelm Reich, quando ficou maluco, viu um avião passando, ele acreditava que o avião vinha para jogar uma bomba nele. Ele não estava vendo nada, quer dizer, sensorialmente ele estava normal, ele só estava interpretando a situação de maneira mórbida. Então, olha lá. É bem significativo, aliás, a escolha da palavra attack, em vez de offend or insults, muito mais adequados para designar uma investida meramente verbal. O professor Duguin prega abertamente a destruição do catolicismo pela força, por meios militares e policiais, especialmente nos países do leste europeu. Ele declarou isso nessa mesma entrevista à revista Fronda. País do leste europeu, onde a Igreja Católica já sofreu toda sorte de perseguições e restrições. É compreensível que, alimentando esse sonho sangrento, ele se sinta atacado ao menor sinal de uma crítica que um homem desarmado faça à Igreja Ortodoxa, se é a menor intenção de suprimi-la do mapa. Eu nunca disse que a Igreja Ortodoxa tem que ser extinta ou proibida, nada disso, eu só fiz uma coisa que ela não é nenhuma crítica, é apenas uma descrição de um problema estrutural que acompanha a Igreja Ortodoxa desde que ela existe, que é a identidade de autoridade espiritual e poder temporal. É também altamente significativo que, após essa reação desproporcional, histérica no sentido mais literal e técnico do termo, ele diga que o histérico sou eu. A mente revolucionária vive de inculpação projetiva. Mais adiante, mais comentários sobre isso. Parágrafo 3, surpresa. Daí diz ele, é algo para que eu não estava preparado para encontrar? Daí respondo eu, oh, não mesmo. Com suas bazucas e tanques, ele estava preparado para estimular a matança de algumas centenas de milhões de pessoas, mas jamais poderia esperar que uma delas reclamasse um pouco. Não? Então, é isso, é a mesma coisa que você pregar nazismo, você vai no gueto judeu e prega o nazismo, né? E daí o judeu reclama e você, ah, eu não estava preparado para isso. Parágrafo 4. Insulto e revide. Diz o professor Duguin, se eu conhecesse as suas maneiras de conduta melhor antes, eu não teria concordado em participar deste debate, né? Daí, observo eu, o primeiro a insultar foi o professor Duguin e eu tenho o péssimo hábito de revidar. Não há insulto pior do que a insinuação semivelada no estilo do melhor intrigante de ópera bufa. O professor Duguin tentou me apresentar aos meus compatriotas como um traidor da pátria, um inimigo do meu país. Um país no qual ele nunca esteve, do qual sabe quase nada e cujo apoio ele agora pretende conquistar na base da lisonja barata. Sem avisá-lo de que, no Império Eurasiano Universal, dificilmente terá sorte melhor do que teve a Ucrânia sob o domínio russo ou o Tibete sob a ocupação chinesa. Esperava ele que, depois disso, eu lhe devolvesse um tapinha com luvas de pelica? Quem me conhece sabe que odeio as meias palavras, o veneno doce, a intriga pérfida sussurrada em tom melífluo. Se você quer discutir comigo, ou me respeite, ou não fique depois choramingando que está com dor de barriga. Seja homem. Porque agora, já que o sujeito veio com ofensa, falou, agora vamos botar para quebrar mesmo. Né? Agora, todas as normas de polidez já foram para o brejo, ótimo. Esse negócio de insinuação, de coisa velada, eu não me sinto à vontade nisso. Agora, se é para xingar, se é para mandar para aquele lugar, é comigo mesmo. Né? Parágrafo 5. Eu vou continuar, diz ele, vou continuar o debate só por causa de algumas obrigações em frente ao grupo de gentis jovens brasileiros tradicionalistas que me convidaram a entrar neste desagradável tipo de diálogo. Ele respondeu, por que desagradável? Isso está uma delícia. Parágrafo 6. Daí ele se refere àquele parágrafo onde eu disse que a ciência política começou no instante em que Platão e Aristóteles fizeram a distinção entre o ponto de vista do agente e o ponto de vista do observador científico. Daí diz o Duguin. Esta tese foi derrubada por Marx na sua análise da ideologia como a base implícita da própria ciência. Não sendo marxista eu mesmo, estou seguro de que essa observação de Marx é correta. Eu argumento, diz ele, que essa distinção é simplesmente impossível. Não existe um lugar no reino do pensamento que possa ser perfeitamente neutro em termos políticos. Todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado. Daí respondo eu. Por essa, eu é que não esperava. Cresci ouvindo essa pataquada do engajamento inevitável, da politização universal de todos os atos humanos, e não imaginava que o professor Duguin tentaria me intimidar com essa pegadinha, um chavão sem sentido, que nenhum filósofo com algum treinamento pode levar a sério nem por um minuto. Como toda expressão de ignorância grossa, Essa traz em si, condensada e compactada, uma multidão de confusões que só a educação, ao longo do tempo, pode desfazer. Esse é um dos problemas que a gente sempre encontra no debate. Olha, a sua ideia não pode ser refutada com um argumento. Ela requer toda uma educação que você não tem. Então, às vezes fica difícil. Quer dizer, a ignorância num debate é sempre uma arma terrível, porque se você não entende o que o outro está falando, você jamais vai poder ceder dentro dele, né? Não tem a menor pretensão de sanar as falhas da educação do professor Duguin, mas só a título de sugestão, falhas monstruosas, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas só a título de sugestão, eu dou aqui uma breve lista de questões às quais ele faria bem de consagrar alguma atenção nos próximos anos. Vejamos. 1. Aspas. Todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado. Fecha aspas. É uma afirmação baseada na mera confusão entre conceito e figura de linguagem. Todos os atos humanos podem, em tese e idealmente, ter alguma relação mais próxima ou mais remota com a política. Mas nem todos podem ser politicamente orientados e motivados no mesmo grau e no mesmo sentido. Nenhuma intenção política me move quando vou ao banheiro, visto minhas calças, tomo um refrigerante, como um sanduíche, ouço uma cantata de Bach, arrumo os papéis no meu escritório ou corto a grama no meu jardim. A não ser que o propósito de evitar uma invasão de cobras seja um preconceito político contra essas gentis criaturas. A ligação dos atos humanos com a política distribui numa escala que vai de 100% a algo como 0,00000001%. Quando, por exemplo, George W. Bush fazia pipi, seria isso um ato político no mesmo grau e no mesmo sentido da declaração de guerra ao Iraque? Com toda a evidência, a proposição "todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado" salta da mera notícia de uma participação que pode ser vaga e remotíssima à afirmação peremptória de uma identidade substancial perfeitamente inexistente e de uma igualdade quantitativa impossível. Não é um conceito, é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Como tal, não descreve nenhuma realidade objetiva, mas a ênfase que o falante deseja imprimir ao assunto, numa escala que pode ir da mera demanda de atenção até a abolição psicótica do senso das proporções. A declaração do professor Duguin inclui-se claramente nesta última alternativa. 2. Todos os atos humanos, por definição, participam em grau maior ou menor de todas as dimensões, não só da vida humana, mas da existência em geral. Quer dizer, tudo participa da dimensão, digamos, econômica, sociológica, cultural, psicológica, etc., etc., etc. Nenhuma participa delas todas no mesmo nível e com a mesma intensidade. Assim, afirmações do tipo "tudo é física, tudo são átomos, tudo é psicologia, tudo é biologia, tudo é teatro, tudo é jogo, tudo é religião, tudo é vontade de poder, tudo é economia, tudo é sexo" e "todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado" são ao mesmo tempo irrefutáveis e vazias. Não podem ser contestadas porque não dizem nada. 3. A afirmação "não há lugar no reino do pensamento que possa ser perfeitamente neutro em termos políticos" é uma confusão primária entre gênero e espécie, entre a política como uma das dimensões gerais da existência e as várias disputas políticas, em especial, historicamente existentes aqui e ali. Ainda que se aceitasse ad argumentandum a hipótese de que todos os atos humanos são políticos, isso não implicaria de maneira alguma a conclusão de que cada ser humano tem de tomar posição em todas as disputas políticas que se travam no seu tempo. A possibilidade mesma de tomar posição, presta atenção, é importantíssimo, essa coisa é básico da história, a possibilidade mesma de tomar posição implica a seleção prévia de quais disputas são relevantes e quais são indiferentes ou falsas. A neutralidade entre uma multidão de questões políticas é não somente possível, mas é uma condição indispensável para a tomada de poder em qualquer uma delas em particular. Ou seja, é impossível o sujeito se interessar por todas as disputas políticas simultaneamente no mesmo grau. Algumas para ele são irrelevantes. Então, por exemplo, sei lá, quem vai ser prefeito de São Tomé das Letras no ano que vem? Não ligamos para isso, né? Então, não tomamos posição naquilo porque não nos parece relevante. Agora, para quem está em São Tomé das Letras, isso pode ser o centro do problema universal. Isso quer dizer que a tomada de posição numa disputa implica necessariamente a neutralidade numa multidão de outras questões. A neutralidade faz parte da estrutura da tomada de posição. Então, quer dizer, se não existisse neutralidade, não poderia haver tomada de posição. Agora, você veja que o professor Duguin, como tantas pessoas hoje em dia, raciocina a partir apenas do significado dicionarizado das palavras, sem conseguir, vamos dizer, elaborar um conceito no confronto, vamos dizer, com a experiência real. Ou seja, ele não é capaz de perguntar, assim, isso que eu estou dizendo, quais são as condições necessárias para que isto exista não somente no reino das palavras, mas para que isto exista como realidade. Como nós fazemos para transformar isso em realidade? Então, por exemplo, tem aqui a definição de tomada de posição. Né? Quais são as condições para que eu tome posição? Bom, em primeiro lugar, eu preciso escolher qual a disputa na qual eu vou tomar posição. Hã? Se eu tiver que tomar posição simultaneamente em todas as disputas, eu estou paralisado. Então, existe uma hierarquia de importância. E esta é a primeira escolha que você tem que fazer antes de tomar posição. 4. Não posso crer que o professor Duguin seja ingênuo ao ponto de ignorar que a definição dos objetivos do jogo político e a delimitação dos campos são elas próprias atitudes políticas fundamentais. Moldar o debate é o meio mais rápido e eficiente de vencê-lo por antecipação. Uma vez delineada uma disputa política, nada impede que um cidadão, em vez de tomar partido de um time ou do outro, rejeite a disputa mesma e proponha em lugar dela uma outra completamente diversa, desprezando a primeira não somente como irrelevante, mas falsa, e recusando-se, portanto, a optar entre contendores que, na sua opinião, são apenas sombras projetadas na parede para iludi-lo. Neste caso, ele tem de permanecer neutro na disputa alheia, precisamente para poder tomar partido na sua própria. Então, assim, se você não tem condição de dizer, esta briga não é minha, a minha briga é aquela outra, então você não tem capacidade de escolher. Quem não tem capacidade de escolher entre disputas, também não tem capacidade para escolher entre os disputantes. Este mesmo debate exemplifica isso de maneira superlativamente clara. O professor Duguin, tal como os globalistas ocidentais, quer me forçar a optar entre o Ocidente e o resto. Berra que ninguém pode permanecer neutro nessa disputa e insiste que todos temos até mesmo de aceitar tranquilamente, para resolvê-la, a perspectiva singela de uma terceira guerra mundial, forçosamente muito mais vasta e destrutiva que as duas anteriores. Do meu ponto de vista, ainda que a população inteira do planeta engolisse essa proposta e decidisse se alistar num dos dois exércitos, isso não tornaria a disputa moralmente legítima, não provaria ser ela uma fatalidade histórica incontornável, nem muito menos faria dela uma expressão adequada dos verdadeiros antagonismos que dividem a espécie humana. Por que, aliás, deveria a escolha fundamental ser de ordem geopolítica e não, por exemplo, moral ou religiosa? De toda a descrição que ele faz do mundo, é descrição, vamos dizer, de um conflito eterno entre atlantismo e eurasismo. E ele diz que aí todo mundo tem que tomar posição. Bom, mas e se eu não achar que essa é a questão fundamental? Por que eu vou ter que tomar posição, né, numa disputa que, a meus olhos, é imaginária e que está apenas encobrindo outras disputas muito mais verdadeiras, genuínas e fundamentais? Por que deveriam os bons e os maus estar distribuídos em fronteiras geográficas separadas, em vez de espalhar-se um pouco por toda a parte, sem qualquer uniformidade nacional ou racial? Por exemplo, e se eu achar que, supondo-se que existam mesmo os dois blocos, né, atlantistas e eurasistas, e se eu vejo que há elementos bons e maus nos dois, e que mais ou menos dá empate? Ou seja, que o bem e o mal estão distribuídos geograficamente de uma maneira mais ou menos uniforme, em vez de estarem todos os bons de um lado e todos os maus do outro. Né? Por que eu vou tomar posição numa porcaria dessa? Para mim, muito mais que uma hipotética e artificiosa disputa entre ocidentais e orientais, o que está em jogo é a luta mortal entre o globalismo inteiro, na sua tripla versão ocidental, russo, chinesa e islâmica, e valores espirituais e civilizacionais milenares que serão necessariamente destruídos no curso da luta pela dominação global, pouco importando quem saia, entre aspas, vencedor. Você vê, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra saiu nominalmente vencedora, só que o Império Britânico acabou. E a Alemanha saiu nominalmente perdedora, só que 20 anos depois era a maior potência econômica da Europa. Então quem ganhou? O alemão ganhou. É. Então, estou falando desses valores espirituais serão destruídos. Esses valores não são ocidentais. Quem ignora, por exemplo, que a Igreja Ortodoxa não pode entrar no projeto eurasiano sem tornar-se instrumento passivo nas mãos da KGB, com o nome trocado pela enésima vez, como, aliás, já se tornou sob a liderança de um patriarca que é notório agente dessa instituição macabra? Leiam as obras da grande tradição ortodoxa, como a Filocalia ou os Relatos de um Peregrino Russo, e comparem com os discursos ideológicos do professor Dugin. Que pode haver de comum entre a apoteose da vida contemplativa e a prostituição de tudo aos ditames da luta política? Que acordo pode existir entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o demônio? Do mesmo modo, praticamente tudo se perdeu da espiritualidade islâmica e até da filosofia islâmica quando gerações de jovens anragês decidiram islamizar o mundo à base de atentados terroristas, inspirados nas doutrinas da fraternidade muçulmana, que não passam de uma teologia da libertação, de uma politização grosseira daquilo que um dia foi o Islã. Compare os escritos de Mohedin Ibn Arabi ou de Halaleddin Rumi com os de Said Qutb, mentor da fraternidade, e terão ideia do que é uma queda abissal. Portanto, estou dizendo que todos esses valores espirituais, orientais ou ocidentais, todos eles, né, irão por água abaixo no caso de um conflito mundial, como as duas guerras anteriores já destruíram tanta coisa preciosa. A politização geral da vida, um dos traços típicos da modernidade ocidental, que o professor Dugin diz odiar, mas da qual, como veremos adiante, é um escravo ideológico inerme e passivo, teve também, é claro, resultados espiritualmente desastrosos no Ocidente. A degradação do judaísmo pelo liberalismo modernizante desde o início do século XIX, descrita pelo rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiate, foi uma espécie de laboratório em miniatura que preparou a operação idêntica realizada no século XX, em escala muito maior, na Igreja Católica, culminando no desastre completo do Concílio Vaticano II. Quanto às igrejas protestantes, quem não sabe que o Conselho Mundial das Igrejas, que congrega tantas delas, é uma instituição comunista, e que as não infectadas de comunismo estão doentes de teologia da prosperidade, tão materialista quanto o comunismo? Quer dizer, essa degradação desse valor já está em curso, e no caso de uma guerra mundial, isso seria acelerado de uma maneira brutal. Em todos esses casos, vale a advertência de Erich Voegelin. Daí estou citando Voegelin. A forma moderna pela qual uma democracia de massas é organizada, parênteses meu, aí incluídas e até prioritariamente as democracias totalitárias da Rússia, da China e do mundo islâmico, prossegue Voegelin, é espiritualmente a mais perigosa para o indivíduo pessoalmente, pois a propaganda política enche o seu espírito com clichês abstratos, que são infinitamente distantes de qualquer genuinidade essencial da vida pessoal e, portanto, nega radicalmente os traços melhores e únicos do ser humano inteiro. Fecha aspas. Diante de fatos como esse, o homem que está mais interessado na vida eterna do que nas lutas políticas, muito provavelmente, em vez de tomar parte na disputa entre globalismos, fará o possível para depreciá-la, desmoralizá-la e diluí-la na disputa maior entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, nesta última incluídas o consórcio, o Império Eurasiano e o Califado. Minha briga é essa, não aquela em que o professor Dugin deseja me envolver contra minha vontade, vestindo em mim a camisa de força de um partido que não é o meu, nem nunca poderia ser, torcendo para isso o sentido das minhas palavras até fazê-las dizer o contrário do que dizem e fazendo-me assim a mais grave das ofensas que se pode fazer a um filósofo, negar a individualidade das suas ideias e reduzi-las a cópias de discursos coletivos que ele despreza. 5. Com ares de quem revela uma verdade universalmente conhecida a um caipira para quem ela é novidade absoluta, o professor Dugin me informa que a distinção platônico-aristotélica entre os pontos de vista do agente e observador já não vale porque foi derrubada por Karl Marx. O professor Dugin escolheu o cliente errado para vender seu produto. Duas décadas atrás já examinei criticamente essa presunção da doutrina marxista e demonstrei a sua completa absurdidade no meu livro O Jardim das Aflições, no capítulo sobre Epicuro e Marx, ao qual remeto os interessados, dispensando-me de repetir aquilo que já expliquei ali. Karl Marx não derrubou coisa nenhuma, apenas armou, sob o nome de praxis, uma confusão psicótica entre teoria e prática, da qual muitos intelectuais ainda não se refizeram. Se o professor Dugin vem brandir essa confusão diante dos meus olhos como se fosse uma verdade definitivamente conquistada, tão definitivamente conquistada que, para desarmar o antagonista, basta citá-la por alto, sem precisar sequer argumentar em favor dela, ele só demonstra que ele próprio jamais a examinou criticamente, limitando-se a incorporá-la como dogma na sua ideologia pessoal. Nasce um otário por minuto, já ensinava P.T. Barnum. 6. Além da obviedade acima destacada de que, para tomar posição numa única disputa, é preciso permanecer neutro numa multidão de outras disputas, de modo que a negação de toda neutralidade traria consigo a impossibilidade de tomar posição, resta o fato de que, mesmo na mente de um agente em particular, seja ele o mais ativo e engajado dos agentes, o ponto de vista da observação teorética tem de permanecer formalmente distinto do ponto de vista do planejador de ações ou do agitador de massas. Ou seja, o agente tem de ser observador neutro primeiro, para em seguida poder agir sobre uma situação que domina intelectualmente. Eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Um dos elementos fundamentais da aquisição da técnica filosófica é você entender, vamos dizer, quais são conceitos que são realmente universais, ou conceitos, vamos dizer, de entes objetivos em particular, vamos dizer, e quais são conceitos cujo conteúdo é essencialmente dialético, ou seja, oposições nas quais nenhum dos polos referidos tem uma existência substancial por si, mas são conceitos que vivem da sua oposição e nas quais cada um dos termos contém o outro dentro de si, mais ou menos como o negócio do yin e yang, né? Que tem a parte preta tem uma bolinha branca e a parte branca tem uma bolinha preta, né? Então, para não dizer que os chineses ignoravam esta lógica. Então, por exemplo, conceito como egoísmo e altruísmo. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso a respeito da Ayn Rand. Né? Então, para provar que esses conceitos não expressam, vamos dizer, realidades substanciais, mas apenas, vamos dizer, uma oposição dialética nas quais os termos se interpenetram, ao mesmo tempo se opõem e se interpenetram, basta você tentar conceber o que seria o ato totalmente egoísta. 100% egoísta. Leva a coisa até... Por exemplo, quando eu digo que um elefante é um elefante, eu digo que ele é 100% um elefante. Né? Ele não é parcialmente girafa, ele não é parcialmente o professor Dugin, não é parcialmente eu, não é parcialmente um cachorro, né? não é parcialmente um pacote de ações da Bolsa de Valores, ele é 100% um elefante. Né? Agora, quando eu digo um ato egoísta, um ato altruísta, tentem fazer com que o egoísmo seja 100% egoísta. Então, o ato egoísta é aquele que o sujeito só tem a satisfação para ele mesmo, né? Para mais ninguém. Ele não compartilha o benefício com mais ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. Então, é a solidão absoluta. É a sua autoexclusão do mundo humano, né? Então, é a desgraça total. Isso quer dizer, o total egoísmo, o egoísmo, se levado, vamos dizer, às suas extremas consequências, ele se volta contra ele mesmo. E do mesmo modo, né, o altruísmo. Tente levar o altruísmo até a sua... Tente conceber um ato que seja 100% altruísta. Então, altruísta é aquele ato que só beneficia os outros e não traz nada, nada, nada, nada, nada de bom para você. Ou seja, você vai fazer todo o benefício para os outros e você leva somente o prejuízo. Eu digo, mas escuta, mas você não tem sequer a satisfação de ter feito o bem para as outras pessoas? Não, não pode, porque isso aí seria egoísmo. Então, eu digo, é claro que esse ato altruísta não existe. Eu digo, nem Jesus Cristo, que sacrificou a sua própria vida pela nossa salvação, foi 100% altruísta. Né? Porque o que ele ganhou com isso? Primeiro, ele ganhou todos nós. Ele ganhou o universo inteiro. E vai dizer que ele não sabia? Então, nem Jesus Cristo pode ser 100% altruísta. Então, esse par de oposições, de elementos opostos, egoísmo e altruísmo, só existe dialeticamente, não existe substantivamente. Minha gente, isso aqui é praticamente o item 1 do estudo da dialética. Então, do mesmo modo, quando você for ver o par de opostos que o professor Dugin tanto trabalha nas suas obras, que é atlantismo e eurasismo, são um par de opostos dialéticos, não substantivos. Não é uma oposição substancial, uma oposição meramente dialética, ou seja, para que exista atlantismo e eurasismo, é necessário que existam elementos de eurasismo dentro do atlantismo e vice-versa. Então, essas coisas nunca podem ser tratadas como substâncias, como entidades reais. São apenas, vamos dizer, tensões dialéticas. Essas tensões dialéticas existem enquanto tais, mas os polos não existem substantivamente. Daí, eu estou dizendo que o agente tem de ser observador. E, do mesmo modo, essa oposição entre o agente e o observador também é uma oposição dialética. Então, testemunha o próprio professor Dugin quando, linhas adiante, confessa, aspas, "nos meus cursos na Faculdade de Sociologia da Universidade Estatal de Moscou, onde eu presido a cátedra do Departamento de Sociologia e Relações Internacionais, eu nunca professo minhas opiniões políticas e sempre forneço o pleno espectro das possíveis interpretações políticas dos fatos, mas não insisto num ponto de vista concreto, sempre enfatizando que existe uma escolha." Eu digo, o que ele está fazendo? Ele está agindo como observador científico. Ou seja, ele dá todo o leque das escolhas possíveis. Depois você escolhe. Ou não escolhe. É? Daí pergunto eu, que é isso senão a reprodução, com outras palavras, do que eu havia dito na minha segunda mensagem? Leiam-na de novo, por favor, aspas, citando a mim mesmo. "É certo que, com o tempo, os agentes políticos podem aprender a usar certos instrumentos do discurso científico para seus próprios fins. É certo também que o observador científico pode ter preferência pela política deste ou daquele agente. Mas isto não muda em nada a validade da distinção inicial. O discurso do agente político visa a produzir certas ações que favoreçam a sua vitória, o do observador científico a obter uma visão clara do que está em jogo, compreendendo os objetivos e meios de ação de cada um dos agentes, a situação geral onde a competição se desenrola, quais os seus desenvolvimentos mais prováveis e qual o sentido dos acontecimentos no quadro mais amplo da existência humana." Ele está dizendo a mesma coisa que eu. Então por que está reclamando? Em suma, quando o professor Dugin fala como observador científico, ele tenta compreender a situação. Quando fala como agente, tenta produzir ações que levem à vitória do seu partido. E quem, ó raios, não faz a mesma coisa? Os meios intelectuais e verbais da observação científica são tão diferentes dos meios de ação política que a eficácia mesma desta última exige a separação preliminar dos dois pontos de vista, sem a qual sua articulação posterior no plano da prática seria só confusão, mentira e auto-engano sem fim, como a história do movimento marxista o demonstrou com sobra de evidência. Reporto-me aqui de novo ao livro Jardim das Aflições. Para quem não tem o livro, este capítulo está reproduzido, Epicuro e Marx está reproduzido na minha website. Se o professor Dugin, na sua atividade acadêmica, segue a mesma distinção que eu sigo, ele obviamente não acredita em si próprio quando diz que essa distinção foi derrubada por Karl Marx. A única diferença que poderia haver entre nós, no caso, e digo poderia porque ela não tem de existir necessariamente, é que ele assegura que, após obtida uma descrição suficientemente clara das forças em disputa, isto é, uma vez terminado o serviço do observador científico, é preciso fazer uma escolha, e aspas, essa escolha não somente a liberdade, mas também a obrigação. Você está livre para escolher, mas não está livre para não escolher. As palavras dele. Ora, a obrigação de tomar posição não pode ser absoluta. É relativa por definição. Ela só vale se aceitarmos que a descrição científica é veraz, que ela é a única possível, ou pelo menos a mais acertada de todas, e que a disputa que ela descreve é tão importante, tão vital para o destino humano, que toda recusa de tomar posição nela seria uma covardia imperdoável. Ora bolas, quantos professores universitários podem se gabar de ter alcançado uma descrição tão certa e definitiva da realidade, um equacionamento tão certeiro dos antagonismos essenciais, que quem quer que os ouça está moralmente obrigado a tomar posição nos termos da oposição que ele definiu? Na minha modesta opinião, só quem conseguiu uma descrição tão acertada e final foi nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse que tínhamos de escolher entre ele e o príncipe deste mundo. Os professores universitários, em geral, projetam sobre o auditório o conflito que se agita nas suas almas. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, tem certas questões que para mim são muito importantes. E eu venho e exponho para vocês, mas eu não posso garantir que eu estou dando para vocês a escolha final, definitiva. Eu espero que as alternativas aqui sejam importantes, mas não posso garantir, não, esta é a questão essencial, né? O seu destino eterno depende disso, eu não posso falar nada disso. Então, os professores universitários, em geral, projetam sobre o auditório o conflito que se agita nas suas almas. E só os mais presunçosos dentre eles proclamam que é o conflito essencial do mundo, ante o qual ninguém tem o direito de permanecer neutro. A pergunta que aí surge fatalmente é: e se a descrição for falsa? Se discorda da descrição, por que hei de tomar partido numa disputa hipotética que só existe na cabeça do meu professor e que não corresponde aos fatos como eu os enxergo? Por que não terei eu o direito de permanecer neutro entre hipóteses professorais e escolher eu próprio a minha briga? Ainda uma vez, a neutralidade se revela não somente possível, mas uma condição necessária da tomada de posição. Ou seja, entre a participação e a neutralidade, existe o mesmo jogo dialético que existe entre egoísmo e altruísmo, entre atlantismo e eurasismo, etc., etc. Só que o sujeito que não sabe lidar com essas coisas, que não percebe isso, evidentemente é um amador, é um recém-chegado na filosofia, o sujeito que não aprendeu nem o beabá, não leu nem Platão, mas adentro nós vamos ver que não entende nada de Platão, quer dizer, analfabeto. O professor Dugin não compreende essas sutilezas. Escorado na autoridade infalível de Karl Marx, ele espera seriamente que o mundo aceite a sua regra do jogo e, sem mais delongas, se inscreva num dos times. Eu, da minha parte, tenho mais o que fazer. Sem nenhuma intenção de ofensa, devolvo em branco o formulário de inscrição. Parágrafo 7. A vontade de poder. Daí diz ele: a vontade de poder permeia a natureza humana em suas profundidades. A distância evocada pelo Sr. Carvalho é ontologicamente impossível. Platão e Aristóteles foram ambos politicamente engajados, não somente na prática, mas na teoria. Então, respondo eu. 1. O professor Dugin declara ser o apóstolo do absoluto, da tradição, do espírito, contra o relativismo, modernismo ocidental, etc., etc. Mas ele não pode sê-lo de maneira alguma, desde o momento em que decreta o primado do político e nega a autonomia ou até a possibilidade mesma da vida contemplativa, reduzindo-a a instrumento ou camuflagem da vontade de poder. A hipótese de que, por exemplo, Santa Teresa, contemplando Nosso Senhor Jesus Cristo, estivesse fazendo política ou exercendo a vontade de poder, reflete a mesma confusão, já assinalada aqui, entre participação remotíssima e igualdade quantitativa. 2. Desfeita essa confusão, não é verdade que Platão e Aristóteles fossem ambos politicamente engajados, não somente na prática, mas na teoria. Platão, na carta sétima, explica que decidiu se dedicar à filosofia precisamente após ter se desiludido com a política. Que sua filosofia pudesse ter desenvolvimentos políticos posteriores não implica que ela mesma fosse ativismo político, assim como o próprio professor Dugin, quando descreve uma situação política, não está fazendo ativismo político, tal como ele próprio o confirma. Quanto a Aristóteles, sua simples condição de estrangeiro vetava-lhe qualquer, desde logo, a participação, qualquer participação na política ateniense. E ao longo das obras que ele nos legou, suas tomadas de posição são tão prudentes e moderadas, isto é, tão neutras politicamente, que puderam inspirar por igual as políticas mais diversas, desde Santo Tomás de Aquino até de Karl Marx. Eram ambos, de algum modo, se consideravam discípulos de Aristóteles. 3. O apelo à vontade de poder como chave explicativa universal é altamente significativo. Esse topos nietzschiano volta à cena sempre que alguém deseja dissuadir-nos de buscar uma solução racional para os conflitos humanos e convidar-nos a participar de um morticínio redentor. O professor Dugin não esconde que seu propósito seja precisamente esse. Só que, para realizá-lo, ele precisa, de novo, incorrer na confusão imperdoável entre participação escalar e identidade quantitativa. Todos os atos humanos estão permeados de vontade e poder, de certo, Mas em que grau? E qual a proporção entre essa força motivacional e as outras envolvidas? Quando você faz sexo com a sua esposa, há certamente aí um tantinho de vontade de poder. Mas, se ele predominar sobre o desejo de prazer, o carinho, o impulso de agradar o ser amado, etc., já não será um ato de sexo lícito, será um estupro. Pergunte à sua esposa se ela não percebe a diferença. A mulher do professor Duguin sabe disso, né? O cara vai transar com a mulher na base da pura vontade de poder, realmente é estupro. Então basta esse exemplo extremo para mostrar, vamos dizer, que sim, a vontade de poder está, ela permeia de fato todos os atos humanos e todas as reações humanas, mas em grau diferente e mesclada a outras motivações que não tem nada a ver com isso. De modo que o que faz toda a diferença é justamente a escalaridade, né? Então, onde existe uma escalaridade e onde existe uma oposição dialética, não pode haver uma identidade substantiva. Essa é coisa óbvia, essa é a lição número um, esse é o princípio mesmo da técnica filosófica está aqui, quer dizer, você tem que saber lidar com os conceitos, você tem que saber qual é a relação e a tensão entre os seus pensamentos e a realidade da experiência. Essas duas coisas nunca coincidem totalmente e também nunca se separam completamente. Então, justamente aí é que está todo o adestramento do filósofo, consiste nisso aí. Veja, nós só inventamos os nossos pensamentos, nós não inventamos a realidade. Então, em princípio, só o que nós temos é o nosso pensamento. Mas é o problema com os escolares, isso tem ou não tem um fundamentum in re, quer dizer, um fundamento nas coisas. E qual é esse fundamento? E qual é a relação? Qual é a distância maior ou menor que existe entre o seu pensamento e a realidade da experiência? Esse é o grande problema sempre. A apologia da vontade de poder como explicação última dos atos humanos não é uma descrição válida da realidade. Não é nem mesmo uma teoria. É uma projeção doentia em linguagem fingidamente teorética de uma compulsão de extinguir todas as demais motivações humanas, especialmente o amor e o desejo de conhecimento. Não espanta que o inventor dessa geringonça fosse um pobre coitado, sem dinheiro, sem prestígio, sem amigos, sem uma namorada sequer, obrigado a socorrer-se de prostitutas que acabaram por infectá-lo da sífilis que o enlouqueceu e matou. Sabe como foi o fim de Nietzsche? Uma coisa absolutamente deplorável. Nietzsche sempre foi um pobre coitado, no sentido de não tinha, de fato, não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha namorado, não tinha coisa nenhuma. Então, imagine aquele sujeito naquela pensão miserável lá, delirando sobre a vontade de poder, quando ele que não tinha poder nenhum. Então, é claro que isso é uma figura de linguagem, isso é uma hipérbole, uma figura poética criada pelo Nietzsche, aliás, com uma eloquência formidável, mas que não é uma descrição da realidade. É uma ênfase criada por um sentimento, por uma vontade, ou até por uma loucura. Parágrafo 8. Daí ele diz que eu caio numa identificação completamente ridícula entre eurasismo e comunismo, o que é, vamos dizer, um testemunho claro da extrema parcialidade do Sr. Carvalho. Fala, mas se todo mundo é parcial, se todo mundo é parcial, por que eu também não posso ser? O que, que pode haver de errado nisso aí, né? Mas daí vem a minha resposta aqui. Nunca identifiquei eurasismo e comunismo, ao menos do ponto de vista ideológico, embora inclua ambos na categoria dos movimentos revolucionários no sentido preciso que doa esse termo, que é o sentido que tem naquela aula que está lá transcrita no Inter-American Institute sobre a estrutura da mentalidade revolucionária. No entanto, política não é mero confronto de ideologias, é disputa de poder por grupos humanos bem concretos e definidos. O professor Duguin não será cínico o bastante para negar que o grupo atualmente no poder na Rússia é o mesmo que dominava o país no tempo do comunismo. Substancialmente é a KGB ou FSB, que a mudança periódica de nome jamais mudou a natureza dessa instituição. Já mudou de nome umas 20 vezes, né? Então toda hora o pessoal vem dizer, eu falo em KGB, a KGB não existe mais, fala. Mas a KGB se chamava a Tcheca, depois se chamou não sei o quê, chamou não sei o quê, blá, blá, blá, mudou de novo, mas a coisa continua a mesma, inclusive funcionando no mesmo lugar. Ela, na verdade, ela mudou de sede, acho que uns 10 anos antes do fim da União Soviética, ela mudou de sede, arrumou uma outra sede muito maior, porque os papéis já não estavam cabendo. Né? E o Anatoly Golitsyn, ele conta que ele era o funcionário encarregado de examinar os dossiês, né, na saída de um edifício e na chegada do outro. Né? E tinha 8 bilhões de dossiês. Então, o transporte do dossiê levou 10 anos. Então, as mudanças de nome não significam nada. Pior ainda, é a KGB com poder brutalmente ampliado. De um lado, se no regime comunista havia um agente de polícia secreta para cada 400 cidadãos, hoje há um para cada 200. Hã? Caracterizando a Rússia inconfundivelmente como Estado policial. De outro, o rateio das propriedades estatais entre agentes e colaboradores da polícia política, que se transformaram da noite para o dia em oligarcas, sem perder seus vínculos de submissão à KGB, concede a esta entidade o privilégio de atuar no Ocidente sob camadas e camadas de disfarce, com uma liberdade de movimento que seria impensável no tempo de Stalin ou de Khrushchev. Ideologicamente, o eurasismo é diferente do comunismo. É, como disse Jeffrey Nyquist, o bolchevismo de direita. A expressão é maravilhosa. Mas ideologia, como definiu o próprio Karl Marx, é apenas um vestido de ideias, Ideenkleid, a encobrir um esquema de poder. O esquema de poder na Rússia trocou de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções, com as mesmas ambições totalitárias de sempre. Ou seja, na hora que desabou o comunismo, está toda aquela cambada lá em cima, e diz, bom, e agora precisamos arrumar um pretexto ideológico para continuar aqui. O comunismo falou, nós não podemos mais vir com a história de luta de classe, não sei o quê, internacionalismo proletário, tem que inventar uma outra, né? Daí alguém diz, olha, tem o tal do professor Dugin que inventou um negócio espetacular que justifica a nossa presença aqui por mais 200 anos. Pronto, compra lá as ideias do Dugin, né? Veste o vestido novo e continua todo mundo no mesmo lugar de sempre. Parágrafo 9. Daí diz ele aqui, a avaliação das forças globais maiores, a avaliação que eu faço, está baseada no pressuposto da escala que poderia ser tomada como medida, a quantidade dos seres humanos assassinados. Daí respondo eu, uai, e que é que diferencia um infortúnio pessoal de uma tragédia mundial, senão o número de vítimas? Quer dizer, ele está dizendo que está contestando que o número de vítimas seja significativo. Né? Isso não é uma presunção, é a definição mesma dos termos em uso. Genocídio é a liquidação sistemática de uma comunidade étnica, política ou religiosa. Democídio, termo inventado pelo professor Rummel, é o extermínio de populações civis por iniciativa de seus próprios governos. Ponto final. Se o número de seres humanos assassinados não serve de medida da gravidade de um genocídio ou democídio, por que deveríamos distinguir entre o Holocausto e qualquer homicídio singular cometido por um racista isolado sem poder de governo? Mais ainda, se a quantidade de vítimas não faz diferença, como distinguir entre o autor de um só crime de morte e um serial killer? Por definição, o serial killer tem que matar mais de uma pessoa. Você não pode matar uma pessoa em série, matar 15 vezes a mesma pessoa. Né? Onde iria parar com isso a noção de reincidência, que a jurisprudência universal proclama ser um agravante do crime? Se você faz um crime uma vez, penalidade é tal. Mas se você reincide uma vez, duas vezes, três vezes, a penalidade aumenta proporcionalmente. Isso é universal. Terá sido um erro dos juristas de todos os países e de todas as épocas aumentar as penalidades conforme o número de crimes? Não por coincidência, são sempre os culpados dos maiores genocídios e democídios os que, num paroxismo de desespero retórico, tentam jogar lama na água, apelando ao argumento absurdo e insultuoso de que os números não fazem diferença. O professor Dugin vai até um pouco além, colocando o termo genocídio entre aspas atenuantes quando se refere ao assassinato de 140 milhões de civis desarmados pelo governo da Rússia e da China, mas usando o mesmo termo, sem aspas nenhumas, denotando, portanto, sentido literal e preciso, quando fala das mortes em combate em número incomparavelmente menor ocorridas durante as intervenções americanas no Afeganistão e na Líbia. Quer dizer que um governo matar 70 milhões de seus próprios civis, seus próprios compatriotas, civis desarmados, não é genocídio. Mas você ter um combate com forças armadas no Afeganistão, na Líbia, é genocídio. No primeiro caso, o genocídio vem entre aspas, no segundo, não. Quer dizer, que brincadeira é essa? Né? 10. É, daí vem aquele pedaço onde ele diz que no seu curso na Universidade de Moscou, ele distingue entre o que é a descrição objetiva da situação e o que é a tomada de posição. Né? Então, tal como já comentei linhas atrás, aqui o professor Dugin demonstra, por seu próprio exemplo, que não é possível compreender uma situação política e muito menos agir nela eficazmente sem primeiro obedecer à distinção platônica aristotélica entre o ponto de vista do observador e o do agente, distinção a qual linhas atrás ele tinha negado toda a validade. Ainda quando o observador e o agente estejam sintetizados na mesma pessoa, as perspectivas desde as quais ele encara os fatos têm de permanecer formalmente distintas e inconfundíveis. Você vê, essa discussão com o professor Higuim, para vocês, isto aqui é um treinamento de técnica filosófica, assim, espetacular. Hã? É só você aprender. Você quer fazer as coisas direito, então não faça como o professor Dugin. Olha, ele faz assim, assim, assim, assim. Você faz o contrário e você vai ser um filósofo. Parágrafo 11. Daí aquele pedaço onde ele diz que a escolha não é somente liberdade, mas é obrigação. Você está livre para escolher, mas não está livre para não escolher. Daí, voltamos ao tema da escolha forçada. O direito de escolher não significa nada se não implica também o direito de escolher entre várias propostas de escolha. Por que teríamos obrigação de escolher precisamente entre as alternativas oferecidas pelo professor Dugin, sem poder propor alternativas diferentes, um leque diferente de escolhas possíveis? O próprio professor Dugin, com candura exemplar, exerce esse direito que ele nega aos outros. Daí, aspas, citação dele. Os nacional-bolcheviques... Naquela época não havia ainda a proposta eurasiana, ele era um nacional-bolchevique apenas. Os nacional-bolcheviques afirmam o idealismo objetivo e o materialismo objetivo, recusando-se a escolher entre eles. Ué, se ele pode se recusar a escolher, se ele pode manter os dois termos da alternativa ao mesmo tempo, quem sou eu para impedi-lo de fazer? Né? Por que ele teria que ser obrigado a escolher, mesmo num caso onde existe contradição lógica? Se vale o idealismo objetivo, não pode valer o materialismo objetivo. Quer dizer, se o mundo objetivamente é constituído essencialmente de espírito, então não pode ser constituído essencialmente de matéria. Mas se ele quer pensar as duas coisas ao mesmo tempo, fala, é problema dele. Quer dizer, nem mesmo onde há uma contradição lógica, você é obrigado a escolher. Então, por que eu sou obrigado a escolher nos termos que ele está propondo? Então, é isso que eu disse no começo, quer dizer... Contra as palavras do professor Dugin, quem dá o melhor testemunho são os seus próprios atos. Ou outras palavras que ele disse em outro lugar. Né? Aquele negócio que diz o Benedetto Croce, né? O erro se desmente ex ore suo, quer dizer, pela sua própria boca. É, só Deus tem o direito de nos impor a escolha derradeira, final e irrecorrível. Quem não está comigo está contra mim. E quem não junta comigo, separa, disse o Senhor. Desde então, seus macaqueadores satânicos não param de fingir que têm na mão a escolha definitiva, obrigatória, cristalizada num dualismo macabro. Eu não poderia mostrar o absurdo disso melhor do que o resumiu Otto Maria Carpó num ensaio memorável sobre Shakespeare. Abre aspas. Durante anos, foi a consciência europeia maltratada pela suposta obrigação de escolher entre Hitler e Stalin. Não há outra alternativa. Depois quiseram obrigar a consciência mundial a escolher entre Stalin e Foster Dulles. Não há outra alternativa. E depois, em toda a parte, continuam impondo-nos essas alternativas, tão parecidas com a luta absurda entre as casas de Montague e Capuleto, que é o verdadeiro tema de Romeu e Julieta. É esta verdade que Mercúrio reconhece na extrema lucidez da hora da morte, da hora da agonia, gritando e gritamos com ele. A plague or both your houses. Que a peste caia sobre vossas duas casas. E amém. Fecha aspas. Se as casas são três em vez de duas, que a peste vem em triplo. Nenhum duguinismo do mundo poderá me obrigar a escolher entre o consórcio, o califado e o império russo-chinês. Mas o professor Dugin até simplifica as coisas para mim, sintetizando esses dois últimos no império eurasiano, reduzindo as alternativas ao bom e velho dualismo, e querendo vestir em nós a camisa de força da escolha obrigatória, a plague of both your houses. Parágrafo 12. Daí ele se reporta aquelas fotografias que eu coloquei lá, e ele disse que eu estou tentando posar de neutro e imparcial, e ele diz, em última análise, o que está nas mãos do professor Carvalho é uma arma, não uma cruz, por exemplo. Aliás, há algumas fotos de mim mesmo carregando uma cruz, uma grande cruz ortodoxa em cerimônias religiosas. Portanto, isso não ilustra nada. As nossas religiões são diferentes como as nossas civilizações são. Daí respondeu. É certo que nós dois aparecemos nas fotos carregando armas, mas quais armas? A minha é uma espingarda de caça que pode eventualmente servir para a defesa da casa, mas é normalmente de uso esportivo e, neste caso concreto, tem servido eminentemente para matar cobras antes que mordam os meus cachorros menores, não o grandão que as come pensando que são salsichas móveis. Já as do professor Duguin são armas de guerra, privativas de governos, criadas especificamente para matar seres humanos. Ninguém jamais caçou cobras ou tatus com uma bazuca ou um tanque, e não para matar um ou dois, e sim para liquidá-los a granel, às centenas, aos milhares. Como dizer que essa diferença não ilustra nada? Não há mesmo diferença entre defesa pessoal e homicídio em massa? Parágrafo 13. Bom, aqui de novo ele volta ao negócio do negar a coisa do observador. Negar e afirmar ao mesmo tempo a diferença do agente e do observador. Então, pulemos. Parágrafo 14. Né? Daí ele diz que ele fica pensando qual é a origem das nossas diferenças, né? E ele diz que são diferenças de civilização, né? Mas daí digo eu, a diferença é a seguinte, eu, após ter tomado posição com aquela pressa indecente da juventude, logo voltei atrás e passei 30 anos, não 30 dias, lutando com minhas próprias dúvidas, entre mil perplexidades, sem conseguir tomar partido de nada, exceto em caráter experimental e provisório, só voltando a emitir opiniões políticas aos 48 anos de idade, após ter chegado a algumas conclusões que me pareciam razoáveis e mesmo assim advertindo para a possibilidade de estar errado. O professor Duguin não esteve em dúvida um dia sequer. Tomou partido do nacional-bolchevismo quando era ainda muito jovem e continua fiel ao mesmo programa, ampliado em eurasianismo. Ele simplesmente não passou pelo período de abstinência real de opiniões que é absolutamente necessário à formação de um intelectual sério. É isso que eu insisto aqui com vocês. Quer dizer, todo mundo pode tomar posição, mas a primeira etapa, quer dizer, que é da descrição real, né, da situação, pode levar muito tempo. Quer dizer, você lutar por obter uma visão suficiente da realidade, não digo da realidade como um todo, mas pelo menos daquelas partes que te interessam, é uma coisa muito trabalhosa. Tá certo? E se você toma posição aos 18 anos, isso vale tanto, né, quanto um capricho de juventude. Agora, se você começa a tomar posição aos 48 ou 50, bom, essa é outra coisa, você está trazendo toda uma experiência, todo um conhecimento, e as suas palavras merecem ser ouvidas pelo simples fato do tempo dedicado. Quando as pessoas falam assim, nós temos, assim, vamos dizer, o direito, né, de emitir nossas opiniões, eu digo, bom, o direito de emitir a sua opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la. Por que nós temos que prestar atenção em todo mundo que tem alguma opinião? Você imagina uma assembleia de 2.000 pessoas e cada uma tem uma opinião e peça 10 minutos para falar. Isso não vai terminar nunca, né? Então, quer dizer, a seleção de quais opiniões merecem ser ouvidas ou não é um elemento fundamental da liberdade de expressão. Tá certo? Então, de cara, quanto tempo você quer que eu conceda para ouvir a sua opinião? Diga assim, quanto tempo? Pega-se o tempo que você levou para criar a sua opinião, divide por 100, e é o tempo que eu vou prestar. É o tempo de atenção que eu vou lhe prestar. É uma proporção razoável, né? Então, agora, a opinião que o sujeito acabou de criar, pum, um segundo, né? Ele, quer dizer, ele pensou 5 segundos naquilo, e só para falar já vai levar 10 minutos. E eu vou ter que prestar atenção aos 10 minutos dele? Por que, que eu deveria prestar mais atenção à sua ideia do que você mesmo prestou para criá-la? Quer dizer, eu estou falando aqui das condições de possibilidade básicas de um debate, condições materiais. Então, para haver um debate, para haver uma discussão, para a liberdade de expressão significar alguma coisa, é necessário que as pessoas tenham dedicado algum tempo às suas próprias opiniões. O que não tem sentido é elas quererem que a gente tenha mais respeito pelas suas opiniões do que elas mesmas têm. E assim vamos. Daí ele diz o seguinte. Ele diz que a culpabilização e a demonização das duas civilizações resultam do nosso mútuo e oposto etnocentrismo. Quer dizer, nós dois somos etnocêntricos. Né? Ele é um etnocêntrico oriental, eu sou um etnocêntrico ocidental. Ele respondeu, absolutamente errado. Como veremos adiante, a mente do professor Dugin foi muito mais moldada pela intelectualidade ocidental do que por qualquer tradição espiritual do Oriente. Ao passo que eu tive entre minhas principais influências formadoras a de Swami Dayananda Sarasvati, diretor da Academia de Estudos Védicos de Bombaim. Eu conto essa história no prefácio do A Longa Marcha da Vaca para o Brejo. E depois disso, ainda me deixei imbuir de orientalismo ao ponto de me tornar autor de estudos islâmicos que vieram a ser premiados pelo governo da Arábia Saudita. É? Quer dizer, que ocidentalismo é esse? É? Nossa diferença é de experiência intelectual pessoal e não de civilizações. Mais adiante vocês vão ver a importância, o valor e a autoridade absoluta que tem na cabeça do professor Dugin as modas ocidentais mais modernas e pós-modernas que existem. Né? 16. Bom, aqui ele volta a insistir no genocídio com aspas e sem aspas. Vamos pular, isso aí não é necessário. Vamos pular. 17. Dele, ele chama os americanos de bloody murders, assassinos sangrentos, e diz aqui, eu estou imitando aqui o estilo científico de polêmica imposta pelo professor Carvalho. Respondeu, que farsa, o professor Dugin já vem chamando os americanos de bloody murders desde há muitos anos e nunca precisou do meu incentivo literário para isso. Vamos adiante. Daí, aqui, parágrafo 18. Daí eu digo que, sem acusar o professor Dugin de ser pessoalmente desonesto, ele está envolvido num tipo de combate que é a própria encarnação da desonestidade. Quer dizer, é a política, em última análise. Né? Daí eu respondi ele, essa tese eu acho realmente estúpida. Eu não afirmo que o professor Carvalho seja estúpido ele mesmo, mas sinto sinceramente que a usurpação do direito de julgamento moral nesses assuntos, sobre o que é honesto e desonesto, se enquadra perfeitamente na velha tradição de extrema estupidez. Ou seja, quer dizer, qualquer julgamento moral na escala de nações, estados ou civilizações é para ele uma estupidez. Daí, digo assim, o mais lindo neste trecho é que aí o professor Dugin aparece falando como porta-voz do relativismo cultural radical. O último e mais belo rebento do modernismo ocidental que ele diz odiar com todas as suas forças. Quer dizer que se vigora aí, vamos dizer, o relativismo total e nenhum julgamento moral é possível, então nós estamos aí em pleno, realmente pleno modernismo ocidental. É inútil exigir consistência de um homem que faz profissão de fé de irracionalismo militante. No livro O Profeta do Eurasismo, ele diz claramente isso. Né? Abaca a razão, nós aqui representamos o irracional. Né? O irracional, o supra-humano. Ele confunde irracional com supra-racional, mistura tudo. Né? Enfim, ele se desobriga de qualquer dever para com a razão. Mas só para meu uso próprio e de meus leitores, pergunto como o professor Dugin pode conciliar a inexistência de normas morais universais com a sua propalada crença de cristão na validade universal dos 10 mandamentos. Porque, por um lado, ele diz, olha, não existem normas morais universais, ninguém pode julgar essas coisas, né? E Por outro lado, diz, não, eu sou o porta-voz da cristandade ortodoxa, o representante da tradição e o porta-voz do absoluto. Ele usa absoluto com maiúscula muitas vezes. Quer dizer, ele fala em nome do absoluto e o Ocidente fala em nome do relativismo. Só que quando lhe interessa, ele vira relativista. Três, note-se que ele qualifica a minha opinião de estúpida, mas não faz a mais mínima tentativa de provar de mostrar por que é estúpida. O adjetivo, supõe ele, deve valer como prova de si mesmo. Uma vez carimbada como estúpida, minha opinião torna-se automaticamente estúpida pelo mero poder do carimbo. Segundo Aristóteles, esse modo de falar, que finge ser óbvia, universalmente reconhecida e de domínio público, uma afirmação que de fato não é nada disso, é a definição mesma da argumentação erística ou contenciosa, a falsa retórica dos demagogos e farsantes. Definição de Aristóteles. Uma dedução é erística quando parte de opiniões que parecem ser de aceitação geral, quando na verdade não o são. Ih, aqui eu errei na numeração, aqui, droga. Bom, mas continue ele aqui. O Sr. Carvalho conscientemente usa aqui um argumento muito estúpido para estar mais próximo da direita americana cristã, entre aspas, do público americano cristão, aspas, que ele tenta influenciar. Então, aí, novamente, o professor Duguin me julga por adivinhação, sem ter a menor ideia das minhas atividades reais. Nunca procurei influenciar a direita americana, embora não exclua a possibilidade de tentar fazê-lo algum dia, se me parecer conveniente. Só lhe dirigi a palavra quando convidado, em ocasiões raras e esporádicas. E, além disso, tudo isso aconteceu nos dois primeiros anos, um ano e meio da minha presença aqui. Depois eu me afastei completamente. Quer dizer, no começo convidaram para ir num lugar, convidaram para ir outro, eu fui, ia lá e dizia o que tinha a dizer. Depois eu fugi dessas coisas, porque estava tomando tempo e eu tinha coisa mais importante para fazer, como, por exemplo, esse seminário. Todo o meu trabalho de professor, escritor e conferencista está voltado para o público brasileiro, através de artigos publicados na imprensa de São Paulo, de um programa de rádio em português e de aulas semanais, também em português, para os 3 mil membros do Seminário de Filosofia. O Inter-American Institute, recém-fundado, tem por objetivo congregar intelectuais das três Américas para intercâmbio de informações e opiniões. Não é um órgão militante nem de propaganda, embora possa e deva se pronunciar moralmente em casos extremos, como o da prisão de um dos nossos fellows na Venezuela. Quer dizer, também era só o que faltava. Os caras prendem um membro do Instituto e o Instituto não vai dizer nada. Quer dizer, a gente reclama porque prenderam o Alejandro Penha Escruz. Isso aí não é tomar posição política de jeito nenhum. Né? É a mera questão de autodefesa. Né? E, aliás, o Instituto é tão indiferente a toda a política ocidentalista que tem entre seus primeiros fellows o Dr. Ahmed Youssef Al-Tassa, um muçulmano que reside na China. É? Quer dizer, um brasileiro, mas muçulmano, que mora na China. Quer dizer, que raio de ocidentalismo é esse? É? Dois, o uso reiterado das aspas pejorativas que caracteriza o estilo literário ginasiano comparece aqui para negar, mediante um mero artifício gráfico, que os cristãos americanos sejam cristãos. E os cristãos americanos, entre aspas, é? Cristão genuíno é o professor Duguin, que com sua profissão de fé relativista nega abertamente a universalidade dos 10 mandamentos. Ele é cristão, os outros não. Parágrafo 20. Daí aqui, um ponto filosófico levanta ele. E ele cita aqui a minha frase. A técnica filosófica milenar ensina que as definições de termos expressam apenas essências gerais e abstratas, possibilidades e lógicas e não realidades. Esse é o texto meu que ele cita. Daí diz ele, a questão do que a realidade seja, de como ela corresponde às definições ou ideias, difere consideravelmente em várias escolas filosóficas. O termo mesmo, presta atenção, o termo mesmo realidade é baseado na palavra latina res, coisa. Mas essa palavra não existe em grego. Em Aristóteles não encontramos essa palavra. Ele fala sobre pragma, feitos, atos, energeia, mas principalmente sobre o on, o ser. Portanto, a realidade é algo como algo independente da mente é um conceito ocidental pós-medieval. Realidade como algo independente da mente é um conceito ocidental pós-medieval. Isso é o que diz o homem. E esse cara é professor catedrático de uma universidade. Então respondeu, absolutamente errado. A inexistência de uma palavra em determinada língua não torna automaticamente impensável para os falantes dessa língua o conceito correspondente, que pode ser expresso por paráfrases, símbolos ou fórmulas matemáticas, ou até permanecer implícito. Para que as línguas nativas limitassem efetivamente as possibilidades cognitivas dos seus falantes, como pretendia o infeliz Benjamin Whorf, que ele cita mais adiante, seria preciso antes demonstrar que eles são incapazes de desenhar, construir, imitar por gestos, fazer música, dançar, etc. Se o estoque de palavras limitasse o estoque de percepção e ideias, cada cidadão só poderia perceber as coisas cujos nomes já conhecesse de antemão. E os bebês seriam incapazes de usar chupetas corretamente antes de saber pronunciar a palavra chupeta. O universo é abundante não só de coisas sem nomes, mas de ideias sem nome. Desafio, por exemplo, para o professor Duguin encontrar uma palavra em português ou russo que nomeie o conceito que acabo de emitir na frase anterior. Essa palavra não existe. De onde se conclui, segundo o critério do professor Duguin, que essa frase não foi jamais pensada, nem escrita, nem lida. 2. É verdade que o termo realitas, realitatis, só aparece em latim medieval, como derivado do latim antigo res, rei, coisa. Este último termo, geralmente traduzido como coisa, tem, no entanto, já no latim clássico, a acepção de, aspas, citando o dicionário latino, tudo quanto é ou de algum modo existe. Fecha aspas. Serve, já desde os tempos de Cícero, como uma das traduções possíveis da palavra grega on, ser. O termo realitas, portanto, nada introduz de novo, designando apenas a qualidade de ser res. Imaginar, com base em conhecimentos precários do latim, que ninguém soubesse da existência de um ser independente da mente humana, até que o vocabulário medieval passasse o termo res da clave substantiva à categoria da qualidade, é o mesmo que supor que ninguém reparou na existência da força viril antes que se inventasse o termo virilidade. Por quê? Por que, porca miséria, o professor Duguin me obriga a explicar-lhe essas coisas, que ele bem poderia ter perguntado ao seu professor de latim no ginásio? 3. Para Platão, as ideias ou formas são entes objetivamente existentes, independentes da mente humana. Para Aristóteles, são, igualmente, os princípios universais da ontologia e os objetos da natureza física. O chamado realismo das ideias é um componente tão essencial do platonismo que praticamente nenhum estudioso de Platão jamais colocou isso em dúvida. Não preciso recomendar ao professor Duguin anos de estudo e uma bibliografia platônica de dimensões oceânicas, de Diógenes Laércio até Giovanni Reale. Nem preciso lembrar o combate persistente de Platão às doutrinas sofísticas que faziam da verdade uma serva do arbítrio humano. A simples leitura do Banquete, no seu trecho mais famoso, basta para mostrar o tamanho do seu erro. As ideias são ali definidas como, aspas, algo em primeiro lugar que sempre é, que não nasce nem perece, não cresce nem diminui, fecha aspas. Que tem isso em comum com a psique humana, que, dependente dos sentidos, é marcada pela mutabilidade e inconstância? Resume Giovanni Reale, aspas. As ideias são repetidamente qualificadas por Platão como o verdadeiro ser, ser em si, ser estável e eterno, fecha aspas. No Fédon, Platão contrasta a eternidade estável das ideias com a inconstância da mente humana, que procura se aproximar delas por meio de perguntas e respostas, sem poder jamais apreendê-las completamente. Independentes da mente humana são, para Platão, não somente as ideias eternas, mas até os fenômenos do mundo físico que as ilustram diante dos nossos olhos. Aspas. Está aqui no Timeu. Deus inventou a visão e a deu de presente a nós para que, contemplando o curso da inteligência, os cursos da inteligência humana no firmamento, pudéssemos transferi-los aos movimentos do nosso próprio pensamento. Ou seja, nós observamos os ciclos planetários, né? Observamos a inteligência divina ali funcionando e modelamos, então, o nosso pensamento pela regularidade e pela lógica interna dos ciclos planetários. Então, como é que esses ciclos planetários poderiam ser dependentes da mente humana se é a mente humana que tem que copiá-los humildemente? O céu visível é não somente externo à mente humana, mas superior a ela ao ponto de dever servir de medida e modelo, ajudando-a a superar sua inconstância e falibilidade mediante a contemplação de um símbolo natural das ideias eternas. Uma boa resenha dos estudos platônicos ao longo dos tempos é Images de Platon et lecture de ses œuvres de Ada Neschke-Henschke, em que 20 eruditos repassam as interpretações mais célebres do platonismo desde a antiguidade até o século XX. Pode procurar, não encontrará uma só dessas interpretações que negue a existência do realismo das ideias. Mas, na verdade, o professor Duguin, para entender isso, não precisa ler nada. Basta lhe clicar no Google Plato's Realism e obterá 1.960.000 respostas. Quanta gente falando de algo que, segundo ele, não existe. Um idealismo subjetivo que tudo ou quase tudo reduz a projeções da mente humana, e nisso vai muito além do relativismo sofístico do ceticismo pirrônico, esse sim é um fenômeno moderno desconhecido na Grécia Antiga. Esse é outro ponto que os historiadores da filosofia jamais colocaram em dúvida. Ou seja, o homem inverte 2.000 anos de história da filosofia. Ele diz que a ideia da realidade como uma coisa independente da mente humana só existiu depois da Idade Média. Então, isso quer dizer que antigamente vigorava o quê? O predomínio da mente humana, o idealismo subjetivo. Só que todos os historiadores da filosofia, todos dizem que é exatamente o contrário. Quanto a isso, jamais houve dúvida, jamais houve sequer discussão. Quer dizer, o idealismo subjetivo é uma característica da filosofia moderna. Todo mundo sabe que é isso. E aqui eu dou aqui uma lista de livros que ele pode ler, que você também pode ler, mas, assim, é uma coisa que todo estudante de filosofia tem a obrigação de saber isso, que a era do individualismo, do individualismo subjetivo, começa com René Descartes. Todo mundo sabe disso. Como é que ele não sabe? Não sabe porque não estudou. Hã? Vocês querem fazer uma pausa? Vamos, né? Acho que estou cansado. Então, vamos parar um pouquinho. Então, vamos recomeçar aqui. Eu vou continuar com essa leitura e comentário e deixar as perguntas um pouco depois. Se não houver muito tempo de responder perguntas, a gente passa para a semana que vem. Mas acho que está indo bem isso aqui. Então, parágrafo 21. Daí diz ele, diferentes culturas não sabem o que significa a realidade. É um conceito, nada mais. Um conceito entre muitos outros. Daí respondo eu, a realidade não pode ser um conceito, porque significando tudo quanto é, é o campo total da experiência, aberto e irredutível a quaisquer conceitos. Campo dentro do qual os homens existem e produzem conceitos, além de salsichas, automóveis, poemas, crimes, leis, etc. Se a realidade fosse um conceito apenas, não poderíamos existir dentro dela e teríamos de usar algum outro nome, universo, mundo, ser, totalidade ou como se queira, para designar aquilo que nos transcende, abarca e contém. Talvez a palavra realidade não seja melhor para isso, mas o conteúdo intencional a que ela aponta é universalmente claro por trás de uma variedade de palavras e símbolos que apontam para a mesma coisa. O professor Duguin comete aí o erro clássico do psicologismo, tão bem analisado por Husserl, que consiste em confundir o pensamento com a coisa pensada, atribuindo a esta as limitações daquele. Quando pensamos, por exemplo, universo, algum conteúdo positivo esse pensamento tem, mas sabemos de imediato, ou deveríamos saber, que o universo real transcende infinitamente esse conteúdo. Essa capacidade de subjugar o pensamento à consciência do impensável, ou extrapensável, ou suprapensável, é em todas as épocas e culturas a marca da inteligência humana sã, aquilo que Henri Bergson chamava de alma aberta, em oposição à alma fechada, que só admite a existência daquilo que ela pensa. Almas abertas são Confúcio e Lao Tzu, Platão e Aristóteles, Ibn Arabi e Rumi, Shankara e Ramana Maharshi, Soloviev e Berdyaev. Almas fechadas são Spinoza e Rousseau, Kant e Fichte, Marx e Lenin, Mao e Pol Pot, todos os revolucionários em suma. Dugin também, evidentemente. Parágrafo 27. Impor algo como universal e ostensivo é um tipo de racismo intelectual, diz ele. Ou seja, só há, vamos dizer, os universos culturais mutuamente exclusivos. Não há realidade universal por cima das culturas. Ele respondeu: toda acusação de racismo, com ou sem aspas, toma como pressuposto a igual dignidade de todas as raças, que é um conceito universal fundado na uniformidade geral da natureza humana. A negação da identidade universal da natureza humana em nome da diversidade de raças e culturas faria destas o limite intransponível de todo conhecimento humano, justificando automaticamente, por exemplo, a incomensurabilidade entre uma ciência judaica e uma ciência ariana, e descambando no racismo mais estúpido e truculento. Tertium non datur, ou existe uma natureza humana universal, ou nada se pode argumentar contra o racismo, exceto em nome da convenção cultural, que, por sua vez, nada poderá alegar racionalmente contra culturas estranhas ou adversas que instituam uma convenção oposta. Parágrafo 23. E aí diz ele: antes de falar de realidade, precisamos estudar cuidadosamente a cultura concreta, a civilização, o etnos e a linguagem. Respondo eu: sim, sem dúvida, mas não para cair na esparrela de tomar meros fatos culturais como normas epistemológicas. A simples possibilidade de estudar comparativamente várias culturas pressupõe a universalidade do critério comparativo. Quando esse critério é impugnado pelos dados empíricos descobertos, ele tem de ser corrigido precisamente porque se reconhece que não era tão universal quanto deveria ou quanto se supunha de início. Isso é precisamente o contrário de negar a possibilidade de um critério universal. Uma ciência não pode estudar culturas diversas e proclamar ao mesmo tempo que o faz desde preconceitos culturais sem fundamento científico nenhum. O relativismo, por definição, é relativo, quer dizer, limitado. Note que mesmo que você fosse examinar outras culturas, dizendo, eu as estou examinando, não de um ponto de vista científico universal, mas desde apenas os preconceitos da minha própria cultura. Ao dizer isso, você estaria provando o contrário disso. Porque se você não fosse capaz de transcender os preconceitos da sua própria cultura, no mesmo momento em que você os está afirmando, não haveria como você proceder à comparação. E você jamais saberia se as outras culturas, tal como você as está descrevendo, existem realmente ou são apenas projeções e projeções desde a sua própria cultura. Ou seja, quanto mais você entrasse nessa comparação baseado na impossibilidade do critério universal de comparação, mais confuso você ficaria. Parágrafo 24. A regra Sapir-Whorf, se refere a Edward Sapir e Benjamin Whorf, e a tradição da antropologia cultural de Franz Boas e da antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss ensinam-nos a ser muito cuidadosos com as palavras que têm pleno e evidente significado só no contexto cultural. A cultura russa, a sociedade chinesa, tem diferentes entendimentos de realidade, fato, natureza, objeto. As palavras correspondentes têm o seu próprio significado. Voltamos ao mesmo ponto. Ou o relativismo cultural é relativo, ou nenhuma comparação entre culturas é possível. Se, digamos, entre diferentes imagens de elefantes, documentadas em várias culturas, não discernimos uma estrutura comum e sua referência a um determinado bicho que existe na natureza, que não foi inventado por nenhuma delas, como poderíamos comparar essas imagens e dizer que diferentes culturas têm diferentes ideias sobre o elefante? Toda comparação entre pontos de vista pressupõe, por definição, uma grade comparativa que os abrange a todos e não se reduz a nenhum deles. Mesmo que essa grade não seja totalmente universal, ela tem necessariamente de abranger, de transcender e abranger os elementos envolvidos. Porque esses elementos eles não têm uma forma de existência puramente comparativa. Eles existem em si mesmos. Quer dizer, a comparação é algo que o estudioso monta, tomando-os como vários elementos, mas tendo que inserir dentro de uma grade conceitual que tem que abranger todos. 25. Sujeito e objeto. O dualismo sujeito e objeto é antes um traço específico do Ocidente. Ele respondeu, que bobagem. Nenhuma cultura oriental jamais negou esse dualismo como dado de experiência. Implícito, aliás, no fato banal de que não conhecemos tudo o que nos rodeia. Se nós não conhecemos tudo o que nos rodeia, então é porque há alguma diferença entre eu como sujeito e o objeto do meu conhecimento. Se fosse idêntico, então haveria interpenetração do nosso pensamento e de tudo o que nos rodeia. Se existe um único objeto estranho que eu não conheço, então está aí um abismo entre sujeito e objeto. O que algumas delas fizeram foi negar-lhe validade absoluta no plano da universalidade metafísica. Quer dizer, o fato de que exista empiricamente uma distinção sujeito-objeto não quer dizer que ela valha no universo como um todo. E isso é uma coisa que praticamente todas as culturas souberam. Então, agora, uma coisa é você negar validade ao abismo sujeito-objeto no plano da universalidade total, e outra coisa é você negá-la como realidade empírica. Aliás, a existência desse dualismo na experiência é o ponto de partida da sua negação metafísica. Você tem que começar, quer dizer, veja, Swami Dayananda, ele fazia exatamente esse trajeto, né? Quer dizer, ele partia do dualismo que a gente observa na experiência e ia, através de análises sucessivas, chegando até a sua negação na escala metafísica. Mas ele tem que partir de um dualismo que existe na experiência. Parágrafo 26. A essência lógica, diz ele, é outro conceito puramente ocidental. Há outras filosofias com diferentes estruturas conceituais, islâmica, hindu, chinesa. Resposta. Dizer que essência lógica é um conceito puramente ocidental equivale a dizer que fora do Ocidente ninguém jamais conseguiu distinguir entre o conteúdo de uma mera ideia, essência lógica, e a natureza real de um ente, essência real ou ontológica. Note que o simples fato, você desmentir qualquer proposição, implica essa distinção. Por quê? Se você for desmentir, por exemplo, que x é igual a y, né? Então eu tenho que saber o que é x e o que é y, e tenho que conhecê-los como meras essências lógicas. Quer dizer, se uma determinada proposição é falsa, quer dizer que essa proposição tem sentido somente lógico e não ontológico. Se eu não sou capaz de fazer essa distinção, eu não posso refutar nenhuma sentença do mundo. Então como é que ele vai dizer que as civilizações orientais não conhecem a essência lógica e tem outras estruturas? Fala, não há outra estrutura possível. É? Quer dizer, se você não é capaz de reconhecer se um conceito só existe logicamente, é? Ou se ele existe efetivamente, ontologicamente, então você não pode dizer que nenhuma proposição é irreal, é falsa, nunca. Ora, a distinção entre o aparente e o real é justamente a base, por exemplo, de toda a lógica hindu, de todo o vedantismo. Né? Então, como é que eles conseguiam fazer isso se eles não conseguiam distinguir entre essência lógica e essência real ou ontológica? Como é que isso poderia ser exclusivamente ocidental? Daí perguntou, como teriam de ser burros esses orientais para que a afirmação do professor Dugin valesse alguma coisa? E depois ele ainda diz que sou eu que os ofende. Quer dizer, ele está dizendo que todas as civilizações do Oriente não conheciam essa distinção entre essência lógica e essência ontológica, quer dizer, entre essência de uma ideia, essência de um conceito e essência de um ser. Então, como é que eles conseguiam dizer se alguma proposição se referia a um ser real ou se era apenas uma ideia? Eles não poderiam distinguir entre uma coisa e outra? Quer dizer, são esses chavões que as pessoas repetem, né? Ah, esse dualismo é ocidental, né? Há outras filosofias com outras diferenças. Isso nunca estudou a lógica hindu. Nunca, nada, ele não sabe nada, nada, nada de lógica hindu e vem aqui arrotar um conhecimento que não tem. 27. Daí ele cita a minha frase. De uma definição nunca é possível deduzir que a coisa definida existe. Daí comenta ele. Provar a existência não é uma tarefa fácil. A filosofia de Heidegger e antes dele a fenomenologia husserliana tentaram abordar a existência, enquanto tal, com um sucesso problemático. Eu respondo eu. O professor Dugin caiu numa confusão grossa entre constatar a existência e explicá-la. Se não a constatássemos, jamais nos ocorreria o desejo de explicá-la. Isso aplica-se tanto à existência em geral, quanto aos objetos existentes. Quanto à primeira, creio nada poder acrescentar às palavras de Louis Lavelle, aspas. Há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundez. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. Sem essa experiência de base, nenhuma outra é possível e seria uma tolice impensável tentar fazer com que a constatação da presença do ser dependesse da posse de uma prova. A existência é um dado inicial e não matéria de prova. Nenhuma prova de nada seria possível, como bem ensinava Marvel dos Santos, sem a admissão inicial de que algo existe ou algo há. Também é bobagem dizer que Husserl ou Heidegger tentaram provar a existência. Salvando a honra do professor Dugin, que sairia muito arranhado ao dizer tal coisa, faço até a hipótese de que seu tradutor tenha confundido os verbos ingleses, trocando probe, investigar, por prove, provar. Nem Husserl, nem Heidegger tentaram jamais provar a existência. O que eles fizeram foi investigar, to probe, a existência. Leibniz já dizia que a pergunta fundamental de toda investigação filosófica é por que existe algo em vez do nada. Notem bem, por que e não se? Se nada existisse, nada seria investigado. A existência da existência não é matéria de dúvida nem de investigação. Podem ser as suas causas, os seus fundamentos, a sua razão de ser, as suas formas, a sua estrutura e assim por diante. Quanto à existência deste ou daquele ser em particular, sua constatação também é condição prévia da busca de qualquer explicação. 28. Daí ele cita a minha frase, que para saber se a coisa definida existe ou não, é necessário quebrar a casca da definição e analisar as condições requeridas para a existência da coisa. Se essas condições não se revelam em si mesmas contraditórias, excluindo in limine a possibilidade da existência, mesmo assim a existência não está provada. Para chegar a essa prova, é necessário reunir do mundo da experiência factual dados que não apenas corroboram a existência daquele ser, mas que confirmam a sua plena concordância com a essência definida, excluindo a possibilidade de que a coisa existente seja muito diferente, que coincide com a essência somente em aparência. Daí diz o Dugin. Isso é o tipo de abordagem positivística completamente refutada pelo estruturalismo e pelo último Wittgenstein. É uma afirmação filosoficamente ridícula ou demasiado ingênua. Mas todas essas considerações são detalhes sem muita importância. O texto inteiro de Carvalho está cheio dessas afirmações pretensiosas e incorretas ou totalmente arbitrárias, que já não posso mais nem segui-las. É uma coisa muito chata. Né? Resposta. Isso não é argumento. É um jogo de cena. É dropping names. É superioridade fingida como pretexto para fugir de uma discussão que se está perdendo vexaminosamente. O que descrevi no parágrafo citado é um preceito elementar de metodologia científica que, no mínimo por não existir outro, continua em uso em todos os laboratórios e institutos de pesquisa do mundo, os quais não estão nem ligando para o que acham Wittgenstein, Levi-Strauss, Boas, Wolff, Sapir e tutti quanti. Notem que exatamente como fez com estes três últimos, o professor Dugin não faz o mínimo esforço para defender as opiniões dos dois primeiros. Ele nem mesmo diz quais são essas opiniões. Não as expõe nem resume, muito menos aponta os locais onde se encontram. Limita-se a acená-las vagamente, fugazmente, acrescentando em nota de rodapé uns títulos de livros sem os números das páginas correspondentes. Feito isso, dá todas por tão certas e provadas que quem quer que não as aceite in totum e sem discussões está automaticamente desqualificado para o debate e não merece nem mesmo ser comentado. Né? Então aí vem esse idiota desse Olavo e diz uma coisa que Wittgenstein já acabou com isso. Né? Quem não vê que isso não é filosofia, não é argumentação, isso é uma grotesca tentativa de intimidar mediante o apelo a autoridades que se tomam por tão incontestáveis e tão universalmente aceitas que não é nem preciso repetir o que elas dizem, bastando citar-lhes os nomes para instilar de imediato no pobre interlocutor o mais piedoso e genuflexo sentimento de temor reverencial. Isso não é nem mesmo argumentum auctoritatis, é uma caricatura de argumentum auctoritatis, é, como diria Aristóteles, tomar como premissas opiniões que parecem ser de aceitação geral, quando na verdade não o são. É heurística da mais rasteira, da mais abjeta, da mais desprezível. Notem que linhas atrás, ao escorar-me numa interpretação de Platão, que esta sim é unanimidade milenar consagrada, que todo estudante de filosofia tem a obrigação de conhecer, nem aí me permiti dá-la por tão universalmente aceita que isso me dispensasse de provar o que estava dizendo. Resumi a interpretação com fontes textuais exatas, primárias e secundárias, e argumentei em favor dela, de modo que todos entendessem de que eu estava falando e pudessem avaliar por si próprios se eu tinha razão ou não. O professor Duguin não faz nada disso. Alude por alto a meia dúzia de nomes e segue em frente de peito estufado, simulando superioridade e arrotando desprezo pelo adversário despreparado e inculto, que nem merece explicações sobre coisas tão óbvias e arquissabidas. Que comédia! O professor Duguin, ao crer que qualquer coisa que esses tipos hajam dismissed, quer dizer, refutado ou descartado, está automaticamente excluída do universo intelectual decente, revela uma submissão acrítica, fanática mesmo, à fina flor da moderna intelectualidade ocidental relativista, estruturalista e desconstrucionista, que, desde a perspectiva tradicional que ele diz ser a sua, não deveria nem poderia ter autoridade nenhuma. Quer dizer, note que, para ele, Wittgenstein, e Sapir, e Worf, e todos, tem uma autoridade tal que qualquer coisa que eles hajam rejeitado, você tem que rejeitar automaticamente e dizer amém. Né? Então, como é que ele pode dizer que, mais adentro, ele diz que não, nós precisamos destruir a modernidade, a pós-modernidade. Como destruir se você está defendendo tão bravamente? Se você a aceita como autoridade mais que papal, divina. Né? Tão divina que você nem precisa nem argumentar. A gente falou, está falado, cala a boca, burro. Né? Acossado por um adversário ao qual não sabe o que responder, o apóstolo da cristandade ortodoxa desveste a opa de religioso e aparece falando como um intelectual parisiense ou um editor de Social Text. Social Text é aquela revista na qual o Alan Sokal fez aquela brincadeira, escreveu um artigo sem pé nem cabeça e mandou para lá, os caras publicaram porque estava escrito em linguagem, né, desconstrucionista, e eles acharam que era sério o negócio, quando na verdade era uma piada. 3. Em todo debate erudito, é básico e essencial a distinção entre aquilo que cabe discutir e aquilo que se pode dar por pressuposto, por ser universalmente admitido e fazer parte da formação acadêmica usual. Sem o terreno comum de uma cultura superior compartilhada, nenhuma discussão é possível. Os dados básicos da história da filosofia são um exemplo mais típico do que estou dizendo. Ninguém pode entrar num debate filosófico sem dar por suposto que o adversário conhece o essencial do platonismo, do aristotelismo, da escolástica, do cartesianismo, etc., e sabe distinguir aí entre os pontos consensuais firmados por uma longa tradição de estudos e as áreas problemáticas ainda sujeitas a investigação e discussão. Não é tolerável, portanto, que um debatedor acadêmico ignore os dados básicos da história do platonismo e, por outro lado, tome algumas doutrinas recentes, bastante contestadas e impugnadas, como se fossem de aceitação universal e consensual, como se ir contra elas fosse sinal de ignorância e despreparo. Só posso concluir disso que a formação do professor Duguin foi muito deficiente em filosofia antiga e muito sobrecarregada de leituras da moda que o impressionaram ao ponto de consolidar-se na sua mente como portadoras de conclusões definitivas, tão definitivas quanto o consenso universal dos historiadores em torno do realismo platônico ou da origem moderna do subjetivismo gnoseológico. É difícil discutir com uma mente que inverte as proporções do certo e do duvidoso, ignorando premissas de aceitação universal e apelando à autoridade de consensos inexistentes. Pior ainda, o homem nem se dá conta, isto aqui é o centro da encrenca toda, o homem nem se dá conta, ou finge não se dar conta, de que todas as presumidas autoridades que ele esfrega no meu nariz com ares triunfantes se inscrevem na linha da herança kantiana que, segundo ele próprio, é a encarnação suprema da perversidade ocidental. Isso aí no livro Le Prophète de l'Eurasisme, Ele cria uma demarcação muito rígida entre aqueles que se inscrevem na herança kantiana, que são todos modernistas, relativistas, etc., e o pessoal tradicionalista, né, com ele à frente. Desde que Kant abriu entre sujeito e objeto o abismo intransponível das formas a priori, descobrir algum condicionante a priorístico que limite e molde pelas nossas costas a percepção que temos do mundo tornou-se uma paixão obsessiva dos pensadores ocidentais mais típicos e notórios. Cada um deles procura cavar mais fundo o abismo provando que nada conhecemos diretamente, que tudo chega a nós através de uma grade deformante, de um véu de ferro de interpretações prévias, que o distinto autor da teoria é, como um novo Kant, o primeiro a descerrar. A lista dos descobridores de condicionamentos a priorísticos é grande. Limito-me a mencionar os mais vistosos. Nem sempre esses condicionantes são a priori em sentido estrito kantiano. Alguns deles formam-se no curso da experiência. Mas, permanecendo desconhecidos pelo sujeito cognoscente individual, cuja moldura de conhecimento forma e determina, funcionam como autênticas formas a priori em relação aos atos cognitivos conscientes realizados pelo pobre infeliz. Vamos lá. Primeiro, Hegel diz que as leis invisíveis da história se sobrepõem a todas as consciências individuais, exceto a dele própria, claro. De modo que, quando acreditamos conhecer algo, estamos iludidos. É a história quem pensa, é a história quem sabe, é a história que, possuidora da astúcia da razão, nos move de cá para lá segundo um plano secreto. 2. Arthur Schopenhauer declara que a consciência individual vive num mundo de ilusões, movida, sem sabê-lo, pela força da vontade universal que tudo determina sem razão nenhuma. 3. Karl Marx diz que a ideologia de classe, um sistema de crenças implícitas que pervade com onipotência invisível toda a cultura que nos rodeia, preforma e deforma a nossa visão do mundo. Só quem pode rasgar esse véu e enxergar as coisas como são é o proletariado, cuja ideologia de classe, por não ser fundada no interesse de explorar o próximo, coincide com a realidade objetiva. Como foi possível que o primeiro a descobrir essa realidade objetiva fosse logo ele próprio, um burguês que só conhecia os proletários de longe, é coisa que ele não explica, nem eu. 4. O Dr. Freud diz que toda a nossa visão das coisas é moldada e deformada desde a mais tenra infância pela luta entre o id e o superego. De modo que aquilo que entendemos por realidade não passa geralmente de uma projeção de complexos inconscientes, uma distorção da qual só podemos nos livrar mediante alguns anos de sessões psicanalíticas duas ou três vezes por semana, que, aliás, custam uma fortuna. 5. Carl Jung diz que o buraco é ainda mais embaixo. Não estamos separados da realidade só pela estrutura da nossa psique infantil, mas por esquemas cognitivos que remontam à aurora dos tempos, os arquétipos do inconsciente coletivo. Aí o caminho da libertação, sem garantia de sucesso, passa por algumas décadas de estudo de mitologias, religiões comparadas, alquimia, magia, astrologia e o diabo. A única diferença entre Jung e os demais escavadores de formas a priori é que, na extrema velhice, ele teve pelo menos a hombridade de reconhecer que não estava entendendo mais nada. 6. John B. Watson e B.F. Skinner dizem que a consciência individual nem mesmo existe. É apenas uma falsa impressão criada pelo jogo mecânico dos reflexos condicionados. 7. Alfred Korzybski e Benjamin Elworth dizem que imaginamos conhecer a realidade, mas que, infelizmente, preconceitos aristotélicos embutidos na estrutura dos nossos idiomas e arraigados no nosso subconsciente nos impedem de ver as coisas como são. 8. Ludwig Wittgenstein diz que praticamente nada conhecemos da realidade, que tudo o que fazemos é passar de um jogo de linguagem a outro jogo de linguagem, sem muito ou nenhum controle do que fazemos. 9. Claude Lévi-Strauss diz que, quando pretendemos conhecer o mundo exterior e agir como donos de nós próprios, estamos apenas obedecendo inconscientemente a regras estruturais embutidas na sociedade, na cultura, na ordem familiar, na linguagem, etc. 10. Michel Foucault já bota para quebrar e diz que o ser humano nem mesmo pensa. É pensado pela linguagem, sem ter a mínima voz ativa no capítulo. 11. O desconstrucionismo de Jacques Derrida joga a pá de cal nas pretensões cognitivas da consciência humana, jurando que nada do que dizemos se refere a dados do mundo exterior, mas que um discurso só remete a outro discurso, e este a outro, e assim por diante, fechando o universo cognitivo humano num muro de palavras sem qualquer significado extraverbal. Preciso dizer mais? Quem quer que conheça o universo padrão de leituras propostas aos estudantes de filosofia hoje em dia, na Europa ou nas Américas, reconhecerá que essas 11 etapas e suas muitas intermediárias descrevem a linha de evolução mais influente do pensamento ocidental nos últimos 200 anos. Ora, nessa linha observamos um traço de uniformidade gritante. A proclamação geral e cada vez mais ostensiva da inanidade da consciência individual, a sua submissão cada vez mais completa a forças anônimas e inconscientes que a determinam e a limitam por todos os lados. Tantos são os determinantes apriorísticos, tal a sua força e tão altos são os muros que elas erguem entre sujeito conhecedor e objeto conhecido, que chega a ser espantoso que, com tantos handicaps metafísicos, gnoseológicos, sociológicos, antropológicos e linguísticos, o pobre indivíduo humano ainda seja capaz de perceber que as vacas dão leite e as galinhas botam ovos. Dessas constatações podemos extrair algumas perguntas. 1. Quanta cara de pau ou quanta ignorância um sujeito precisa acumular para, diante de um assalto tão geral e implacável, movido à consciência individual em nome de fatores impessoais e coletivos, continuar proclamando que o individualismo é o traço definidor da cultura ocidental moderna? 2. Como pode essa criatura declarar abertamente seu ódio à linhagem kantiana e, ao mesmo tempo, escorar-se nela, tomando-a como autoridade absoluta e irrecorrível que dispensa argumentos e cuja mera menção deveria tapar a boca do adversário? 3. Como pode esse estranho tipo de cérebro conciliar seu propalado horror à separação sujeito-objeto com a confiança devota que ele deposita nas doutrinas que mais enfatizaram essa separação, ao ponto de negar o indivíduo humano todo e qualquer acesso a verdades universais e até mesmo particulares? Até por um lado ele diz que separação sujeito-objeto é uma coisa tipicamente ocidental, e tudo que ocidental não presta, evidentemente. Por outro lado, ele pega toda esta linhagem de separadores radicais de sujeito-objeto e toma as doutrinas deles como sendo uma coisa tão certa e tão incontestável que basta citá-la para o outro ter que imediatamente cair de joelhos e concordar com tudo. Segundo Aristóteles, conhecer a verdade é um dom natural do ser humano, só obstaculizado por fatores acidentais ou privações forçadas. Segundo aqueles ilustres descobridores de formas a priori, é precisamente o contrário. Conhecer a verdade é um acontecimento raro e excepcional que pode, na melhor das hipóteses, ter sucedido a eles próprios, sendo negado ao restante da espécie humana. Um fenômeno que sempre me chamou a atenção é que, sendo a consciência individual humana tão insignificante e inerme, como dizem aqueles mestres, os governos de algumas das nações mais poderosas da Terra fizessem tanto esforço e despendessem tanto dinheiro em pesquisas destinadas a criar meios técnicos de subjugá-la e escravizá-la. Por que tanto empenho em debilitar e subjugar aquilo que por si já nada pode e nada sabe? Cães de Pavlov, controle behaviorista do comportamento, lavagem cerebral chinesa, MK Ultra, engenharia social e psicológica de Kurt Lewin, programação neurolinguística, a lista não tem mais fim. A mera observação do contraste grotesco entre a alegada debilidade da vítima e o tamanho do arsenal que se mobiliza para domá-la já basta para mostrar que há algo de errado com todas as filosofias do determinante apriorístico, isto é, com toda a linhagem dos filhos legítimos e bastardos de Immanuel Kant. Que o professor Duguin apele a essa linhagem com a devoção de um crente mostra que, no empenho de intimidar seu adversário, ele não se veste de lançar mão dos recursos mais disparatados, inconexos e incompatíveis. Espero sinceramente que ele esteja fazendo isso por fingimento maquiavélico, porque se ele acredita mesmo sinceramente em todo esse caleidoscópio de incongruências, estamos diante de um caso de delírio de interpretação em grau jamais vislumbrado pelos descobridores dessa patologia. Daí, 29. Diz ele, o texto do senhor Carvalho respira um profundo ódio. É o tipo do ressentimento, no sentido nietzschiano, que dá a ele um aspecto particular. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Ponderando suas palavras, eu venho à conclusão de que ele odeia o Oriente enquanto tal. Daí respondo eu. Neste mundo, odiei muitas coisas, quase sempre injustamente. Na infância, acima de tudo, injeções de penicilina, não obstante me salvassem a vida. Depois passei a odiar pudim de pão, que quase me matou por culpa minha própria e não dele, quando me empanturrei da sua substância fofa, para além de tudo quanto recomendava a prudência humana, e entre cólicas intestinais homéricas, tomei birra do inocente alimento para sempre. Odiei aquelas instituições hediondas chamadas conservatórios musicais, onde ninguém compreendia a incomensurabilidade matemática de 10 dedos e 7 teclas, para mim uma obviedade invencível. Odiei a geometria de Euclides, suspeitando que meu professor dessa disciplina tinha intenção perversa de me fazer de idiota, quando afirmava com a cara mais inocente do mundo que pontos sem extensão nenhuma, somados, perfaziam um segmento de reta. Mais tarde, odiei praticamente todos os governos brasileiros que conheci, com exceção do breve e honroso mandato de Itamar Franco. Odiei também vários tipos de filmes e até fiz a lista deles sob o título Odeio com todas as minhas forças. Filmes de tribunal, filmes de milionários sofredores, filmes de família neurótica, filmes de médico, filmes de americanos em férias, etc, etc. Ah, o Xerife viu a lista. O título é isso, Odeio com todas as minhas forças. Mas ao longo destes meus 64 anos de existência, digo com toda sinceridade, após detido exame de consciência, nunca odiei um só ser humano, ao menos por mais de alguns minutos. Quando alguém me irrita, além da medida do suportável, lanço-lhe um olhar fulminante, digo-lhe umas coisas horríveis, faço-lhe as ameaças mais escabrosas e 2 minutos depois estou rindo e dando tapinhas nas costas da criatura. Quem me conhece sabe que sou assim. A hipótese de que eu tenha odiado civilizações inteiras ou as odeie ainda é a projeção psicótica mais palhaça que já vi. Especialmente quando se pretende que o objeto do meu ódio insano seja o Oriente. Odiei tanto as civilizações orientais que dediquei a elas muitos anos da minha vida, dando o melhor de mim para compreendê-las e para explicá-las aos meus alunos com uma simpatia e uma devoção inegáveis, sempre inspirado na regra de Titus Burckhardt, um autor tradicionalista que o professor Duguin tem ou deveria ter como um de seus pontos de referência, aspas, para compreender uma civilização é preciso amá-la, e isso só é possível graças aos valores universais que ela contém, fecha aspas. Está no livro Civilização Hispano-Árabe. Se odeio as civilizações orientais, por que escrevi todo um livro para mostrar a presença desses valores na doutrina hindu das castas, é o livro Elementos de Psicologia Espiritual? Por que desencavei de um arquivo poeirento, publicando-os com introdução e notas, os comentários do meu mestre de arte marcial chinesa, Michel Weber, A Metafísica Oriental de René Guénon? Por que falei tanto nos relatos de um peregrino russo, então totalmente desconhecido no Brasil, que até uma editora esquerdista acabou se interessando em publicá-los? Por que fui eu o primeiro estudioso brasileiro a pronunciar no recinto hostil de uma faculdade da USP, contra vento e maré, uma conferência sobre René Guénon? Por que passei anos estudando as práticas místicas do esoterismo islâmico com o maior respeito, vendo nelas, segundo a perspectiva da unidade transcendente das religiões de Fritjof Fromm, um patrimônio espiritual de valor universal? Por que fui eu, na grande mídia brasileira, o primeiro articulista a chamar a atenção do público para os nomes de René Guénon, Titus Burckhardt, Seyd Hossein Nasser e tantos outros porta-vozes de doutrinas caracteristicamente orientais? Por que escrevi uma exegese simbólica de alguns hadith do profeta islâmico, merecendo por isso um prêmio da universalidade da Universidade de Al-Azhar e do governo saudita? Aliás, professor Duguin, o senhor mesmo só se tornou conhecido e conquistou alguma audiência no Brasil graças aos meus artigos de jornal e programas de rádio, que o mencionaram muitas vezes, sine ira et studio, sem ira e sem escudo, ressaltando a importância mundial do seu trabalho e recomendando-a à atenção dos estudantes brasileiros, numa época em que ninguém no país, nem mesmo os altos círculos universitários, políticos e militares, tinha jamais ouvido o seu nome. Devo ser mesmo um louco. Tanto amor a um objeto de ódio só se cura com eletrochoque. A verdadeira barreira que neste ponto me separa do professor Dugin não é aquela que distingue um ocidentalista fanático e um orientalista enragé. A diferença é que, imbuído da crença aristotélica no poder de conhecer a verdade, para além de todas as minhas limitações pessoais e culturais, olhei para aquelas civilizações com o olhar amoroso de quem entrevia nelas os valores a que se referia Burckhardt, valores que, sendo universais, eram também os meus. Já o professor Dugin, olhando-as com a mente atravancada de condicionamentos culturais que ele acredita insuperáveis, nega àquelas civilizações a universalidade de valores e só pode enxergar nelas o antagonismo invencível cujo único desenlace tem de ser a guerra e a destruição de metade da espécie humana. Parágrafo 30. Daí diz ele, isso explica a estrutura do seu ressentimento. Respondo eu, ressentimento contra quê? Que mal me fizeram as civilizações do Oriente, além de uns tombos que levei em academias de artes marciais. 31. Daí diz ele, Olavo Carvalho, ataca a Rússia e a cultura holística da Rússia, que ele descarta com um gesto de indignação. A cristandade ortodoxa, que ele considera mórbida, nacionalista e totalitária. A China, com seu padrão coletivístico. O Islã, que para ele é equivalente de agressão e brutalidade. O socialismo e o comunismo, a geopolítica e a hierarquia de valores tradicionais e a ordem vertical da sociedade tradicional e os valores militares. Ele respondeu, lá vem de novo o professor Dugin colocando na minha boca as palavras que eu não disse nem pensei, que são de sua própria exclusiva invenção, calculadas para ser facilmente demolidas e simular uma vitória arrasadora. Não me lembro de ter criticado a cultura russa por ser holística, apenas por produzir tantos assassinos de russos. Na verdade, não vejo nenhum holismo, nenhum senso de solidariedade comunitária numa sociedade onde as pessoas se dedicam mais que em qualquer outro lugar do mundo, com exceção possível da China, a matar seus compatriotas. E não me refiro só aos tempos do socialismo. Nas duas tabelas dos 10 maiores assassinos em massa, elaborada pelo professor R.J. Rummel, uma para o século XX, outra para toda a história anterior da humanidade, russos e chineses entram duas vezes. Mataram como loucos desde que vieram ao mundo e redobraram de fúria na virada do último século. Se os russos já estavam entre os campeões de violência antes do comunismo, continuam a ocupar esse posto depois dele. Segundo dados da revista polonesa Fronda, a mesma a qual o professor Dugin concedeu sua entrevista em 1998, escrevi 80 mil russos morrem assassinados por ano. 10 mil abortos são praticados a cada dia. A população diminui a olhos vistos e, embora 7 milhões de casais não tenham filhos, a quantidade de adoções é tão irrisória que hoje há mais órfãos na Rússia do que ao término da Segunda Guerra Mundial. Quanto à solidariedade comunitária, em comparação com os americanos, campeões mundiais de adoções. Não tenho nenhuma teoria histórico-sociológica para explicar esses fatos. Mas pretender que tanta violência, tanta crueldade não tenha nenhuma raiz na cultura, que tudo seja culpa de estrangeiros malvados infiltrados no governo local, isso sim é que é a teoria da conspiração da mais rasteira. Se o professor Dugin ainda insiste que tudo isso é culpa das privatizações liberais da era Yeltsin, mas eu não vejo como as privatizações podiam ser culpadas dos crimes do comunismo e do Tsar, ele que pare de jogar a culpa em estrangeiros e vá tomar satisfações do seu líder Vladimir Putin, o qual, como chefe da comissão de privatizações naquela época, encheu de dinheiro os bolsos de seus colegas da KGB e, aliás, também os dele próprio. Quanto ao Islã enquanto tal, não me lembro de ter dito uma só palavra contra ele, e sim contra a moderna politização da teologia que tanto mal faz à religião islâmica quanto a teologia da libertação faz ao cristianismo. 32. Daí ele diz, no seu ódio histérico contra tudo isso, ele encontra o seu alvo na minha pessoa. Então ele me odeia e faz com que eu sinta o seu ódio. Né? E aí vai, pá, pá, pá, pá, pá. Daí diz, respondo eu, esse parágrafo, como tantos outros do professor Dugin, só vale como profecia autorrealizável. Nunca odiei o professor Duguin, mas agora estou considerando seriamente a possibilidade de começar a fazê-lo se ele não parar com essa palhaçada. Ele é com certeza o debatedor mais esquivo e tinhoso com que já me defrontei. Incapaz de refutar uma só das minhas ideias no campo da argumentação lógica e factual, ele parte para o terreno da psicologia pejorativa divinatória e, atribuindo maus sentimentos que na verdade existem só na sua cabeça, tenta queimar minha reputação da praça. E olhem que ele o faz com a eloquência inflamada de quem acredita piamente no que diz. Não se trata, portanto, de mera invencionice. É fingimento histérico estricto senso. Imaginar coisas, emocionar-se com elas como se estivessem realmente acontecendo e exibir a emoção em público numa performance convincente é a definição mesma da conduta histérica. Quando o professor me chama histérico, ele está apenas me xingando. Quando usa a mesma palavra com relação a ele, não é xingamento, é um diagnóstico objetivo, científico, baseado em fatos patentes. De como é que o cara se sente odiado, meu Deus do céu? Mas agora estou começando a odiá-lo mesmo. 33. Aqui é, isso é muito impressionante, esse negócio aqui. Daí diz ele, há muitos outros pensadores que metodicamente descrevem os lados positivos do Oriente, a ordem, o holismo, a hierarquia, e a essência negativa do Ocidente e sua degradação. Por exemplo, Guénon. É certo que ele não tinha muito entusiasmo com relação ao comunismo e positivismo, mas a origem da degradação da civilização ele via como algo que estava exclusivamente no Ocidente e na cultura ocidental, precisamente no individualismo ocidental. Bom, daí respondeu. René Guénon diz de fato que o Ocidente é a vanguarda da decadência, mas lança a culpa disso, como de todo o mal do mundo, na ação subterrânea das sete torres do diabo. Eles são centros contra-iniciáticos, segundo René Guénon, que são mais orientais do que o próprio professor Duguin. Veja mais explicações adentro, já vem mais explicação daqui a pouco. Não estou subscrevendo essa teoria, estou apenas mostrando que não é viável nem honesto apelar a René Guénon como autoridade legitimadora de um anti-ocidentalismo à outrance. Ademais, Guénon nunca esteve interessado em destruir o Ocidente, mas em salvá-lo. E o caminho prioritário que ele defendia para esse fim era a plena restauração da Igreja Católica na sua missão providencial de mãe e mestre. A hipótese de uma ocupação oriental só lhe ocorreu como alternativa secundária no caso do completo fracasso da Igreja Católica. Mas mesmo assim, ele jamais concebeu essa alternativa sob a forma de guerra, de ocupação militar. O que ele imaginava era uma espécie de revolução cultural islâmica, com os sheikhs sufis conquistando por influência sutil o controle hegemônico da intelectualidade ocidental. Fritjof Schoen e Seyed Hossein Nasser tentaram realizar esse programa. Disso eu fui testemunha direta. Ele jamais sugeriu a guerra como solução. Ao contrário, ele dizia que a guerra e o caos generalizado se seguiriam quase que inevitavelmente ao fracasso ou não adoção das duas alternativas anteriores. Ele não via isso como solução, mas como parte do problema. Ou seja, ele dizia assim, ó, ou restaura a Igreja Católica, ou se isso não der para fazer isso, então o pessoal da espiritualidade islâmica tem que entrar aqui e se infiltrar e botar as cabeças das pessoas no lugar. Se não fizer nenhuma coisa, se a primeira falhar, a segunda falhar, bom, daí vem a guerra e o caos. Mas isso não é solução, isso é o próprio nome do problema. Nada, absolutamente nada, justifica apelar à autoridade de Guénon para justificar um empreendimento bélico das proporções daquela que o Império Eurasiano nos promete. 34. Daí diz ele aqui, na minha juventude eu era um anticomunista do tipo guenoniano-evoliano, mas após ter conhecido a civilização ocidental, especialmente após o fim do comunismo, eu mudei de ideia e revisei esse tradicionalismo, descobrindo o outro lado da sociedade socialista, o qual é a paródia da verdadeira tradição, mas não obstante é muito melhor do que a absoluta ausência de tradição no mundo moderno e pós-moderno. Aí comento eu, compreendo perfeitamente a mutação pelo qual passou a mente do professor Duguin. Não há no mundo pessoas mais isoladas e desesperançadas do que os intelectuais tradicionalistas, que veem a cada dia Tudo quanto é sagrado e precioso ser destruído impiedosamente pelo avanço do materialismo, do relativismo cínico, da brutalidade e, talvez pior ainda, da banalidade. Ele mesmo cita os livros do, né, Gilles Kovetsky, escreveu vários livros que descrevem essa degradação muito meticulosamente. Poucos deles estão preparados para levar às últimas consequências sua opção pelo espírito, aceitando a derrota histórica total, a completa humilhação dos valores espirituais, como sentença divina destinada a anteceder a apocatástase, o fim de todas as coisas e o advento de um novo céu e uma nova terra. É grande a tentação que os acossa de apegar-se a alguma última esperança terrena, a alguma tábua de salvação política e ideológica que lhes prometa restaurar a tradição por meio da ação material, político-militar. É nesse momento que a alma em desespero passa por uma mutação, um giro de 180 graus, começando a ver tudo às avessas. A mulher que sofre um estupro pode ir à polícia e denunciar o criminoso, mas se sofre 50, 60, 70 estupros repetidos, é bem possível que acabe buscando encontrar algum alívio na ideia cretina de que o estupro é, afinal de contas, um ato de amor. Ninguém no mundo fez um esforço mais renitente e brutal para varrer as religiões tradicionais da face da Terra do que o fizeram os regimes comunistas na Rússia, países satélites, na China, no Vietnã, no Camboja, e a China ainda está fazendo no Tibete. Falar de perseguição antirreligiosa nesse país é eufemismo. O que houve foi genocídio puro e simples, liquidação sistemática da cultura religiosa e dos próprios religiosos. O pastor Richard Wurmbrand conta que nas prisões comunistas da Romênia, cada sacerdote era convidado a abdicar da sua religião sob a ameaça de que, em caso de recusa, os dentes do sacerdote de uma outra religião seriam arrancados a sangue frio dentro de seus olhos. Mas a alma do tradicionalista em desespero, incapaz de suportar a visão de tanta maldade, pode, num momento de fraqueza, apegar-se à esperança louca de que haja nisso um bem secreto, um segredo divino transmitido ao mundo em linguagem paradoxal. Então ele começa a enxergar monstros como anjos, Lenin, Mao, Stalin e Pol Pot como mensageiros da providência disfarçados em diabos. A sociedade mais ostensivamente e odiantamente antitradicional que já existiu começa a parecer-lhe a mera paródia da tradição, preferível, no fim das contas, à absoluta ausência de tradição no mundo moderno e pós-moderno. Nesse momento, ele está pronto para se inscrever no movimento eurasiano. 2. Ademais, que ausência de tradição é essa? Como cristão ortodoxo, o professor Dugin deveria admitir a obviedade de que o Cristo não veio salvar as nações, mas as almas. A força da tradição cristã numa sociedade não se mede pelo grau de autoritarismo centralizador que nela vigore, ainda que em nome da autoridade eclesiástica, mas pelo vigor da fé cristã nas almas dos crentes. Nesse sentido, alguns dados estatísticos recentes poderiam esclarecer a mente do professor Dugin. Em 2008, uma pesquisa do Instituto Alemão Bertelsmann mostrou a Rússia como o país do mundo onde os jovens são os menos religiosos. Será isso um sinal de vigor da tradição? O Brasil, em comparação, ficou em terceiro lugar entre os países de juventude mais religiosa. Mas o universo de crenças desses jovens era bem confuso. Muitos não acreditavam em céu ou inferno, outros duvidavam da vida eterna, outros misturavam catolicismo com reencarnação e muitos desconheciam por completo os elementos mais básicos do dogma católico. Enfim, tudo na pesquisa mostrava que o Papa João Paulo II tinha razão ao dizer que os brasileiros são cristãos nos sentimentos, mas não na fé. O mesmo vale para a Rússia, onde, segundo pesquisa da Ipsos Reuters, 10% do que se dizem crentes acreditam, de fato, em muitos deuses. Com uma igreja ortodoxa chefiada por agentes da KGB, a única tradição que parece estar realmente viva na Rússia é o xamanismo. Afinal, duas das sete torres ficam na Rússia e uma terceira em território da antiga União Soviética. Existe algum lugar do mundo onde a maioria não apenas tem uma vaga crença em Deus ou deuses, mas uma fé cristã definida, nítida, sólida, inabalável? Existe. Uma pesquisa recente da Rasmussen revelou que 74% dos americanos, 3/4 da população, declaram alto e bom som acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo para redimir os pecados da humanidade. Esse é o dogma central do cristianismo, seja católico, ortodoxo ou protestante. Esse é o centro irradiante da tradição cristã. A tradição está viva onde a fé está viva, não onde sonhos comunofascistas de uma sociedade orgânica usurpam a autoridade da fé, enquanto a população volta às costas à única coisa necessária. 35, vou ler só mais um. Ainda tem muito aqui, tem 60. Daí ele diz uma série de coisas, mostra uma série de globalismo, modernismo, e termina assim. Portanto, o Ocidente é o centro do Kali Yuga, é o seu motor, é o seu coração. Está aqui falando em nome René Guénon. Daí minha resposta. Não, não é. Quem pretende atrair para a causa eurasiana o prestígio do guénonismo deveria ao menos ler René Guénon direito. Guénon nunca interpretou o simbolismo Oriente-Ocidente como uma grosseira oposição maniqueísta do bem e do mal. Como profundo conhecedor do Islã, ele sempre levou em conta um dos mais célebres hadiths, em que o profeta islâmico, apontando para os lados do Oriente, afirmou: o anticristo virá dali. Dos grandes centros difusores da contra-iniciação, como Guénon a chamava, ou seja, sete torres do diabo, nenhum, segundo ele, se localiza no Ocidente, mas um no Sudão, um na Nigéria, um na Síria, um no Iraque, um no Turquestão, dentro da União Soviética, e, ora vejam, dois nos Urais, em pleno território russo. Projetados no mapa, as sete torres formam o diagrama exato da constelação da Ursa Maior. A Ursa, emblema nacional da Rússia, representa no simbolismo tradicional a classe militar, Kshatriya, encíclica revolta contra a autoridade espiritual. Jean-Marc Calment, no livro René Guénon e as Sete Torres do Diabo, menciona a respeito, aspas, a militarização forçada que acompanha inevitavelmente o marxismo e lhe serve de base, fecha aspas. E prossegue, aspas, esse aspecto guerreiro à outrance e totalmente invertido em relação à função original e subordinada da casta militar é o resultado último da revolta dos kshatriyas. Nesse sentido, a União Soviética é realmente a terra da Ursa, fecha aspas. Como é que o grande conhecedor de geografia sagrada ignora ou finge ignorar uma coisa tão básica? E o que é que mudou na Rússia de Putin, se não na direção de uma militarização ainda maior da sociedade? E não está esse fenômeno na linha mesma do projeto eurasiano, concomitante à dominação da sociedade chinesa pelos militares e à sovietização do Islã, que Jean Robin, categorizado porta-voz do guénonismo, considera um dos traços mais sinistros da degradação espiritual moderna? Muito bem. Então, por aí vocês veem que não é pouca porcaria. Quer dizer, o que esse sujeito espalhou de mentira, de falsidade, de mito, de lenda na cabeça dos russos não é pouca coisa. E, vamos dizer, a quantidade de material que ainda tem que ser lido, trabalhado e, por assim dizer, desmontado, desconstruído é muito grande. Está me dando um trabalho muito grande, eu tive que ler muita coisa para isso. Cada vez que o sujeito manda uma nova mensagem, eu passo uma ou duas semanas ocupado com isso. Você vê que normalmente a produção de um escritor profissional é, no máximo, cinco ou seis páginas por dia. Então, quer dizer que escrever 60 aqui, vai 10 dias. Se é para você escrever uma coisa decente, se é para material meramente jornalístico, pode ser até mais. Então, isso tem me mantido realmente ocupado. Eu creio que a semana que vem eu vou ter uma folga, porque o professor Duguin disse que só vai entregar a sua próxima mensagem em junho. Então, felizmente, ele vai atrasar. E, portanto, eu também vou poder atrasar um pouco. Então, a semana que vem voltamos ao nosso assunto normal, a não ser que vocês queiram prosseguir a leitura disto, leitura e comentário disto até o fim. Será que há tempo de eu responder algumas perguntas ou é muito tarde? Às 11 horas da noite. Então, vamos deixar as perguntas todas para a semana que vem. Lembro de novo a vocês, por favor, me enviem cada um para contato@seminariofilosofia.org uma mensagem nos seguintes termos. Declaro para os devidos fins que durante o ano de tal, paguei ao senhor Olavo de Carvalho, a, vou até botar o nome inteiro, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, Luiz com Z de zebra, a quantia tal, tal, tal, em mensalidade do Seminário de Filosofia. Ponto assinado, seu fulano de tal, com o número CPF, por favor. Tá bem? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.